Navio Pirata 17. Calma que ainda é de menor, rapaz. Este mais um Navio Pirata, o podcast bucaneiro da Max Rebo, e gostaríamos de lembrar que, apesar de 17 ainda ser menor de idade, não é pedofilia no Brasil, tá, gente? Então, essa é a lei, é isso que está na lei. É uma informação importante. É importante. É importante saber. Se você quer saber os detalhes exatos, é 14 pra cima, você só não... O que é crime é mostrar, mesmo que consentido, fotos nuas de uma pessoa menor de entre 14 e 18, porque é pornografia infantil. Aham. Mas a partir de 14, consentimento. Consentimento, tá valendo. Tá manjudo. Então, muito bem. Vamos começar apresentando o nosso convidado. É, eu sou o Pedro Falcão e eu tenho aqui ao meu lado o nosso convidado, Heitor de Paula. Olá, tudo bem? Como está, Heitor? Que a minha namorada tem a minha idade. Só pra deixar claro. Eu sei disso porque eu sou uma pessoa curiosa. Porque eu vi em filmes, tá ligado? Que um amigo meu me falou. Não tem nada a ver com qualquer coisa que já possa ter acontecido comigo na minha vida. É só uma informação que eu acho que é importante todo mundo saber. É relevante. É uma misconception. Sim. Se eu não estou enganado, o Japão também 14 pra cima tá tudo ok. É. Também tá tudo ok. Quase, eu acho que essa encanação é mais Estados Unidos. Uhum. Eu quase certeza que no México simplesmente não tem lei sobre isso. México não tem lei nenhuma. Assim. As leis é a lei da bala, meu. Eu não sei como funciona na Europa. Eu acho que ninguém transa na Europa, então não faz isso. Então não faz isso. Eles apenas fazem textos conceituais sobre sexo, tá ligado? É isso que eles fazem. Sobre sexo. Exato. Mas apresentando os outros bucaneiros que temos aqui neste navio, Fernando Muccioli. E aí, tudo bem? Boa noite. Você já teve essa dúvida em relação à idade também, moço? Cara, acho que não. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu nunca me preocupei muito com isso. Sabe? Que bom, porque, né? Porque como eu sempre consumi muito hentai, a idade das meninas é relativa, entendeu? É relativa, né? Porque inevitavelmente não importa a cara delas, elas sempre vão ter... Aliás, não importa de fato a idade delas, elas sempre vão ter cara de que são muito mais novas. A idade não importa, entendeu? Simplesmente não importa. Verdade. E você, Daniel W, como você está? Eu estou aqui sendo um pirata. Mais um dia. Só sendo um pirata. Eu queria entender por que tem o Daniel W. Não tem nenhum outro Daniel aqui pra gente confundir com... Podia ser só Daniel, né? Pode me chamar de Daniel, não tem problema. Pode ser Daniel só. Pode ser, não tem problema. Ah, senão eu vou confundir com o Pedro Falcão. Exato. É complicado. São muito similares, parecidos, tá ligado? Eles quase... É tipo o nome artístico, tá ligado? Daniel W. Tipo, é mais sonoro, assim. Exatamente. É assim que eu assino pros meus fãs, tá ligado? Exato. O Daniel Westside. É, exatamente. Tipo Flava Flav, tá ligado? Cara, ele conseguiu fazer o símbolo de Westside com a mão. Eu não consigo fazer essa porra. É que ele faz muito esse símbolo. Com muita frequência. Tipo, é impressionante isso. E coincidentemente não é porque, por conta do sobrenome W. ponto dele. O que é muito engraçado. É porque ele gosta de falar Westside exatamente do jeito que você fez agora. Ele faz muito disso. Ele realmente faz muito disso. Minha vida é a capa do Eyes on Me do Tupac, tá ligado? Porque eu aprendi sobre o símbolo de Westside, que pra quem tá ouvindo, você pega os dedos do meio da sua mão e põe um em cima do outro, que aí parece um W os seus dedos. Que tá botando são esses dois? Esses mesmo. Você bota o do meio em cima do outro. Em cima dos outros. Mas é mais fácil assim, tá ligado? E aí eu não consigo também. Você tentava fazer do outro jeito, assim? Não. É só que do jeito normal eu não consigo muito bem. Fica só... Não, parece um Spock mal feito. É verdade. E aí eu aprendi no stand-up sobre isso. E aí meu primeiro pensamento foi... Eles nunca me aceitariam na gangue. Né? Eu não consigo. Você não ia poder. Tipo, você tem que fazer assim, tá ligado? Tipo, só juntar os dois dedos meio. Eu ficando, pera, pô, teria outra mão. Aí, West Side. Ajeitar outra mão ainda pra fazer o, as duas. O que é da hora é que com o W, assim, né, pra cima, com a mão pra cima, é West Side. Aí você bota. Pro lado é East Side. Mas se você faz assim, é tipo o quê? Cruising USA, tá ligado? É tipo. Se você balança. Se você balança, sabe? Tipo, e manda um. Fodeu, não estamos na Terra. É, exatamente. Tipo, somewhere else. Perigo. Exatamente. Foda-se sua bússola. A gente não fica predadores. Exatamente. Viu? Que sempre bom saber. Eu sempre quis saber o que significava ficar balançando a mão, fazendo símbolos de gangster. Se você é um gangster do lado oeste ou do lado leste? É gangsta. Cara, com gangsta, não é gangster. Tá? É, exatamente. É a mesma diferença entre nigger e nigga. Exato. Entendi. Existe uma grande diferença. Sutil diferença. Se você é gangsta, seja East Side ou West Side, É, entre em contato conosco e explique pra que serve ó, balançar a mão. Sim, as mãos, assim. Cara. Toda a galera do West Side ouvindo o navio. Tipo, Califórnia inteira. Califórnia, É. Então, começar aqui, então, mandando um salve pra Compton. Sim. E vamos pros hoje... pros manos de Compton. E vamos hoje falar de Shurumi Watch, né, que cara? Hoje essa semana tá cheio. Tá cheio, cara. Hoje, especificamente... Esses últimos dias a galera competiu. Competiu. Nossa, pra saber quem entrar no Shurumi Watch. Cala a boca, seu gordo. Eu não gosto da sua opinião. Você me pretendeu me prejudicar no trabalho. Por gordos no seu ambiente de trabalho. Então, na verdade, eu tenho algo pessoal contra gordos, tá ligado? Então, vamos começar. Vamos começar por esse, então. Então, esse é o Shurumi, que é o mais recente, pelo menos. Seu recalque bate na minha banha e volta. Exato. Em triplo da velocidade, tá ligado? Ele bate e fica preso ali. Existe uma subcelebridade dos games, o que por si só já é uma sub... Eu vou dizer que assim... Já é por si só uma... Subcelebridade, eu até tô de acordo. Quando você coloca dos games você é perdeu tenso. Aí, cara. Pois é. Desculpa, só porque ela tirou uma foto seminua com um controle na mão, não significa que ela é dos games. Né? Ela é subcelebridade. Justo. Vamos dizer uma subcelebridade. Que pra quem não conhece, uma menina que se chama Mari Gracioli, ela... postou no Twitter. Engraçado que a gente não deveria... Twitter não deveria ser notícia de porra nenhuma. Mas no entanto, foi tão ofensivo, foi tão longe o negócio que levantou questões interessantes no Convés hoje, inclusive, que eu acho que a gente deveria falar sobre isso. Mas ela postou no Twitter dela que... Uma coisa que é até bem comum, que é fat shaming, né? Fat shaming. Sim. Que é tipo aloprar gordo. Só que não é só qualquer alopração de gordo. É tipo um aloprar... preconceituoso, pesado. É assim, uma alopra cruel ali. De tipo... Uma alopra sério. Assim. É, é uma alopração séria. E é tipo... E é uma alopração de é pesado... sem a porra. Sem o duplo sentido. Ah, então. Falcão. Não foi... Não, fat shame, Falcão. Não foi, entendeu? Esse é o problema. Mas é só... É justamente aquela generalização bizarra, que é super comum. Aquela generalização... gulosa, né? Entendeu? Eu sabia que ia ser foda falar sobre o assunto hoje. Foi a primeira. Foi a primeira. Fudeu, cara. Mas enfim, eu devia ter começado com um linchamento, porque a gente não ia estar fazendo tanta piadinha, tá ligado? É, já tá triste naquele ponto. Já tá meio triste. Já tá mal. Mas enfim, realmente teve esse tweet. E a Mari Gracioli falou que ela tem problemas com gordos, ela não gosta de gordos. Porque ela já teve problemas pessoais com um dele. Uhum. E disse que um deles tentou... Ela já foi prejudicada por um gordo no trabalho. E eu gosto que... E aí ela tinha um tweet até específico, né, dizendo, não gosto de gordos, os gordos são, sei lá, ruins. É alguma coisa assim, E aí ela reclamou que vocês tiraram meu tweet de contexto. De contexto. E não eu não sei qual é o contexto. Qual que é o contexto? Outro contexto? Outro contexto. E aí, depois, no fundo, o contexto era que, é porque as pessoas falam... O que ela deu a entender é que ela sofreu preconceito no trabalho. Se as pessoas podem generalizar, ela pode também. Exatamente. Eu acho que ela dizer foi meio, você fica todo, sei lá, você não gostaram ou falaram mal de uma pessoa por ser gorda, mas aí o gordo vai e acha você burro porque você é gostosa. Isso. Achando que um equivale o outro. O outro. Só que eu gostei que o tweet dela podia ser o verbete do dicionário de preconceito. Exatamente. Você não gosta de uma pessoa que era acima do peso, logo todas as pessoas todos os gordos são ruins. São escrotos. Mas, gente, eu acho que o... Poxa. Eu acho que foi a mesma coisa que o Gus tweetou logo depois sobre isso, que é tipo, é a mesma desculpa, essa mesma desculpa de tipo, um gordo me fudeu no trabalho. É a mesma desculpa de tipo, um negro me assaltou. Logo todos os negros são ladrões, sabe? Mas é que ela falou isso quando ela tava carregando judeus nas costas saindo de um campo de concentração. Ela disse, eu odeio gordo! De contexto é diferente. Exatamente. Não, veja bem, ela tweetou assim quando ela tava carregando judeu gordo nas costas. Mas eu acho que você troca pra qualquer coisa. É pra qualquer coisa. Negros, é isso que judeus, eu ia falar. Exato. Tipo, o caso em si foi em relação a pessoas acima do peso, mas poderia ser qualquer coisa mesmo. E eu acho que esse é o tipo, é o exemplo mais básico de preconceito que você pode usar. Generalizar tudo e pegar um exemplo isolado pra generalizar e usar isso como todo um grupo de pessoas. E pra que, tipo, gordo nem é uma ideologia, isso, tá ligado? Entendeu? Exatamente. O cara só tá acima do peso. Exatamente. E tudo bem que assim... Pode ter uma série de fatores de por que isso tá acontecendo. Sim. Sabe, pode ser depressão, pode ser uma doença, pode ser um monte de coisa. Eu acho até... Você tem um episódio de House? Não, House fala sobre coisas como estar acima do peso ou, por exemplo, câncer de pulmão. Uhum. As pessoas não sentem pena porque elas sentem que aquilo é culpa da pessoa, sabe? Uhum. Então é muito mais fácil alguém com a mentalidade dela achar que ela não tá fazendo nenhuma forma de preconceito ou não tá sendo escrota de nenhuma maneira, porque aí ele é gordo porque ele come demais, né? Sim, sim. Ele bem que podia malhar 5 horas por dia como sim, eu e fechar a boca pra esses doces. Uhum. Porque, olha, é só culpa dele. Ele quer ser gordo. Uhum. E aí meio que esse, vamos dizer, ódio fica mais fácil de ser existente. Porque eu acho de passar meio que passar em branco, né? Passa como algo normal. Né? Isso, é algo normal. É. Tanto que, poxa, todo mundo lembra na escola do gordinho que era zoado. Sim, sim. Eu fui gordinho. Zoado pra caralho. Eu também, cara. De pequeno, assim, então. Sim. Falcão também, tipo, claramente. É, eu, cara, eu. A idética do jeito que sou. Eu comecei a ser zoado agora. Então. Mano, bem-vindo ao clube. Eu acho que tem um lance, eu acho que, né, justamente por isso, tem a ideia de que a culpa é de outra pessoa e tudo mais. Mas mesmo se, tipo, for um cara que gosta de comer, ou, tipo, não tem problemas alimentares, ele só tá, tipo, acima do peso. Não, mesmo assim, cara, não tem por que você ser odiado na sociedade por esse fato, sabe? É que eu acho que a grande é o seguinte, que as pessoas imbecis não repararam ainda até agora, que, tipo. Não é porque a pessoa tem algum aspecto físico diferente do seu que isso influencia na personalidade dela. Tipo, seja cor de pele, ou um braço a mais, ou um braço a menos, ou cor dos seus olhos, ou seu cabelo, ou whatever. Tá? Essas coisas não influenciam. Não é porque o cara comeu 30 Big Macs em um dia que o cara, de repente, virou um cuzão, tá ligado? Oh, tipo, mas oh, meu Deus, eu vou roubar o trampo de alguém, babaca, tá ligado? Exato. Esse cara em específico. Por outros motivos. Eu comi tanto bacon que eu vou roubar o trampo de alguém, tá ligado? E o contraponto que ela faz, né, sobre, tipo, ser malhado e gostoso, é meio... Não, Vamos dizer, pode ser o padrão. Eu tenho uma bela quantidade de amigos que são muito mais gordinhas pra obesas do que uma garota malhada e magra. Uhum. Eu conheço um cara que exclusivamente só curte estar com garotas que tem que estar consideravelmente acima do peso, senão ele não tá. Não, assim. Mas é total. Só que ela pega um padrão que é meio que você presume que é real, né? Que todo mundo prefere. Não, mas é tipo esse conceito de gostoso ou gostosa vai de pessoa pra pessoa. E não só isso. Essa é a segunda parte do preconceito que ninguém entende, que é o lance de privilégio. Ela, por ser, tipo, malhada e ela por se enquadrar num padrão da sociedade de, tipo, de malhada e tudo mais, ela existe, tudo bem que, tipo, esse lance de ser burra por ser gostosa é mais uma parte de machismo do que qualquer outra coisa. E eu acho também porque de tem a ver com... De objetificação e tudo mais. Mas também tem a ver com, vamos ver, exemplos mais claros, porque a gente sabe exemplos de pessoas que são estrelas vazias, ganham fama simplesmente pela sua aparência. Não é exclusivo nem sequer mulheres, homens e mulheres. Sim, sim, sim, sim, sim. Então, e aí acaba sendo o exemplo que a gente tem mais em vista, porque é muito raro você conhecer pessoalmente alguém que é tão malhado e esculpido quanto aquela figura da TV. Que, sim. Qual o hobby favorito dela, o Rosa? Sabe? Não, mas, tipo, por mais... Existe justamente, tipo, se opor nesse lance de gostosa, tipo, existe essa... Tipo, se você for considerar gordos e gostosos, assim, no mundo, um consideravelmente tem mais privilégios do que o outro. Uhum. Entendeu? Sim, tipo, e essa que é essa outra questão. Tipo, e é isso que você fala, mas eu malho aqui 5 horas por dia e eu posso falar e tudo mais. Tipo, porra, cara, esse é o seu privilégio, entendeu? Tipo, a maioria das pessoas não tem o privilégio que você tem. Não tem 5 horas por dia pra ficar malhando. Pra ficar malhando, ou, tipo, não tem a profissão que você tem pra, tipo, ou a beleza que você nasceu, que seja, pra você poder simplesmente, tipo, se achar por isso e, tipo, e achar que você é uma pessoa melhor do que outras por isso, entendeu? Você dizendo alguma coisa, tendo uma posição privilegiada, é muito pior do que qualquer outra coisa. Uhum. E não entender, né? Dizendo, e não entender vocês tiraram de contexto. E... Não é um contexto que, é, que salva a ideia, né? O contexto foi foda. Exatamente. Cara. Mas enfim, eu entendo. Eu vi que ela se desculpou e tudo mais, apesar de parecer que ela ainda não entendeu por que as pessoas reclamaram. Eu não sigo lá no Twitter, ela pediu desculpas. Ela pediu desculpas, mas ela depois falou, mas foi fora de contexto, blá, blá, justamente isso que você falou. É, sempre que... Mas ou seja, eu né? Eu tava certo. Né? É, então, ou seja, ainda... Tá, tudo bem que falou que está errado, mas não é só falar, é ter que entender Na verdade é mais uma desculpa por ser pego, tá ligado? Exatamente. Muito bem, outra chorume terrível que teve nesse começo da semana... Foi o linchamento da Fabiane de Jesus no Guarujá. Teve vários vídeos sobre o assunto. Cara, isso foi muito, muito... Isso foi pesadíssimo. Muito, muito pesado. Nosso planeta tá inspirado essa semana, cara. Geralmente a gente fala de coisas ruins aqui, mas acho que essa foi a pior até agora. Essa foi pesada. Tudo em torno, né? O motivo, cara. Como eles chegaram a isso, os vídeos com as caras de felicidade. Nossa, é medonho, velho. É assustador, parece algum filme de ficção científica distópico. Não, assim, você olha e fala... é o tipo de coisa que você bate o olho e dá uma angústia pra você pertencer à mesma espécie que aquelas pessoas. Sim, porque elas estão com uma cara... É festa, sabe? É o dia de festa comunitária. É festa do linchamento ali, tá ligado? É uma catarse mesmo, né? Rola um processo de catarse de, tipo, você tá batendo naquela pessoa... Logo, todos os problemas e as injustiças sociais do Brasil estão sendo corrigidas. Afinal, agora, trouxemos, né? Trouxemos justiça com as nossas próprias mãos. Isso, então, exatamente. A gente dizia a capa da Veja que acabou o racismo, né? Acabou o racismo, né? Então, verdade. Agora a gente tem que acabar com a bruxaria, tá na hora. Exatamente. O que rolou foi essa moça lá no Guarujá. A Fabiane, ela tem 33 anos. Isso, um perfil do Facebook postou uma foto de alguém parecida com ela. Dizendo que aquela pessoa supostamente estava raptando crianças. Nem era uma foto, era um retrato falado. Falando que essa pessoa supostamente estaria sequestrando crianças para fazer rituais satânicos de magia negra ou qualquer coisa que o valha. E aí, essa galera supôs que essa moça era a mesma do retrato falado. Começaram meio que, pelo que entendi, começaram a compartilhar um com o outro o negócio do Facebook. E aí, um dia, começaram a mexer com ela na rua. E até com um certo momento pessoas chegaram e começaram a espancá-la na rua. Exatamente. Espancaram ela tanto, mas tanto que quando a polícia chegou, acharam que ela tava morta, sendo que na hora ela nem tava morta. Não quiseram deixar o corpo sem mexer, porque acharam já que era caso de perícia. Não, de tentar, porque ela já tava com traumatismo e tal. Ela morreu pouco tempo. E aí depois não bastasse tudo isso, depois foram atrás da galera, foram ver o que aconteceu e tal. A galera do Facebook já tirou da reta, né? Uhum. Que compartilhou o retrato falado. Sim, que era um site. Página chamada Guarujá Alerta. Porque eles diziam, a gente disse que era só rumor, a gente não sabia nada. Eu acho que é tudo uma questão de... Muita gente fala como o jornalismo não tem mais impacto nenhum, não consegue mais chegar em ninguém. Cara, isso mostra o exato possível. Eles tinham que ter uma responsabilidade maior divulgando aquilo. Mais do que isso, é uma coisa que a gente fala aqui direto, que como as pessoas têm que ter noção de que se elas transmitem uma mensagem e têm um alcance, elas têm que ter responsabilidade por aquilo que elas falam, sabe? Se eu não estou enganado, o retrato falado era de uma mulher do Rio de Janeiro de 2012. Então, cara, pior ainda. Nada de verdade. Caralho, cara. Mas mostra como as pessoas... estão prontos pra consumir qualquer coisa e aceitar. Tipo, aquilo virou verdade pra aquelas pessoas. Sim. Ainda mais quando ela puxa uma resposta e um comportamento extremo. Sim. Que, né? Eu acho que a gente viu exemplos recentes disso com aquele o jornalista dinamarquês, era isso? Sim. Ah, viu crianças sendo mortas em Fortaleza. Exato. E a galera compartilhou e falou daquilo como se fosse empírico. Verdade. Você entrava... Eu tenho certeza que ninguém leu aquela merda. Cara, caiu no Facebook e virou verdade, cara. Essa é real, tá ligado? Você falava, né? Isso aqui é claramente mentira. Tem uma meia linha de aspas de um. E pior dos que, assim, foram atrás do cara e perguntaram pro cara, a gente até comentou aqui. Foram atrás, conversaram com ele. E o tempo todo na entrevista, ele fala assim, não, é porque eu ouvi pessoas com quem eu convivi em Fortaleza me contaram sobre isso. E no Rio de Janeiro. Não, e no Rio de Janeiro também. Falaram, tipo, alguém contou pra isso pra ele no Rio de Janeiro. Que tipo de jornalista. Eu nem sabia que ele era real. A informação que eu tinha visto que era um cara que nem sequer existia de verdade e tal. Ele existia, mas ele é tipo um videomaker, sabe? Que ele não tem uma responsabilidade jornalística. Se você faz um negócio, como você foge diante dessa informação, como você não vai à autoridade? Exatamente. Todo mundo engoliu como verdade. Mesma coisa a matéria do jornal francês, vocês lembram dessa? Sim. Que essa era a tradução era completamente mentirosa. Faltava falar, tipo, eles cozinham crianças na esquina e vendem como churrasco. As pessoas acreditando e compartilhando. Mas só que é o mesmo caso, só que levado a uma atitude extrema, no qual uma pessoa acabou morrendo. Porque nas outras você só ri do seu amigo burro e, porra, sério que você compartilhou isso aqui? Era só você ter lido aqui pra você ver que era merda. Exatamente. Mas no caso as pessoas foram e lincharam ela. Então, de novo, um pouco aquele lance de como as pessoas não conseguem separar as pessoas falam alguma coisa na rede social, logo é verdadeiro e real. Se tem muita gente falando é porque deve ser verdade. Isso. E tava tendo um efeito também. É que nem aquele experimento de. Eles põem um monte de atores numa sala e só você não sabe o que tá rolando e começa a sair fumaça. Uhum. Ninguém levanta, você presume que se você levantar com medo de que tá pegando fogo, é você que é o idiota, você que é o louco. Porque se ninguém se mexeu até então, é claro que não é fogo. E o que rola quando as histórias são compartilhadas é. Tá todo mundo compartilhando. Tá todo mundo falando como se fosse verdade. Então será que eu que acho que é besteira, não sou eu que sou o idiota, então? Porque alguém mais teria percebido. É sempre aquela noção de... Ah, mas alguém vai perceber. Exato. Tem alguém mais ligado do que eu nessa... Tem alguém que, tipo, falaria, impediria, sabe? Tipo, não, talvez não seja assim. Mas não, né, cara? E no fim das contas, mais um linchamento que acabou em morte. Vale lembrar que linchamento não é uma coisa nova. Sempre existiu no Brasil. E agora, o que você tem é justamente... aquela cultura de que veio sendo, vendo sendo alimentada desde daquele, da prisão, de quando algemaram aquele, acorrentaram aquele moleque no Rio de Janeiro, não lembro, na Copacabana, praia de Copacabana. Que se propagou muito rápido. Se propagou muito rápido, e não só isso, tipo, teve muita opinião a favor, tá ligado? E isso foi muito aceito. Todo mundo falando, não, esses caras merecem tal. E tal. Até que acontece isso. E aí você tem que explicar, então, vocês lembram por que que a gente tava falando isso? A sociedade resolveu que teria um Estado pra regulamentar exatamente. Isso. Exatamente. Você não pode trazer justiça com as suas próprias mãos. É. Mas como falei, a parte, pra mim, mais é a cara de felicidade das pessoas. Assim, isso é deprimente. É absurdo. Elas não têm noção do que tá acontecendo ali. Uhum. E eu fico muito imaginando que foi tipo um primeiro cara que bateu e é isso. Foi fagulha ali. Pra cima de uma vez. E você percebe, é uma completa desconexão com a realidade. Pelo menos naquele momento, você vê na cara das pessoas que ninguém tem noção de por que o que elas estão fazendo é errado, sabe? O absurdo que elas estão fazendo. Sim. E é um pesadelo jurídico, de certa forma, porque não tem culpados. Tipo, você tem milhares e milhares de culpados. Você consegue, pelos vídeos, ver quem estava mais envolvido, tava mais batendo. A pessoa que tá carregando o corpo dela. Justamente, que esse cara foi preso, inclusive. Mas, mesmo assim, tipo, quantas pessoas bateram, entendeu? Quantas pessoas instigaram? Tinha muita gente. Tipo, difícil... Não é um assassinato qualquer, tá ligado? Não só um homicídio. E também leva até a questão de o que exatamente é cumplicidade nesse caso. Porque você filmar sem fazer nada te torna cúmplice também. Você tá em torno sem ter corrido pra chamar a polícia te torna cúmplice ou também. Ou a própria página do Facebook é cúmplice ou não? Exato. Você tem instigado, mesmo falando, a gente falou que era... Que era rumor, mas, pô, de novo, volta à questão da responsabilidade, né? Sim. Exatamente. Porque exatamente. Começou daí, né? E entra numa questão moral também muito delicada, porque moralmente culpável, eles me parecem ser plenamente. Uhum. Legalmente, eu entendo por que não. Mas, eu não sei, você entra num... É um chão muito gelatinoso pra saber exatamente onde que acaba a culpa, onde que começa... Ignorância mesmo, sabe? Uma inocência que é calcada em ignorância. Sim, completa. Completamente. Não, total. Bom, viu? Falei que isso ia ser muito mais pesado. Eu devia ter começado com essa. Calma. E tem o terceiro aí, né? Tem um terceiro. Falcão Rio, muito sincero. Tem um terceiro aqui. Tem o terceiro chorume do dia, também aconteceu agora há pouco. Foi a resposta da Nintendo para uma polêmica que surgiu recentemente em torno de um jogo chamado... Tomodachi Life, é isso? Tomodachi Life. Que parece ser incrível. Parece que ser bem incrível. É basicamente um jogo de fantasia com os seus Mies, né? É tipo um The Sims... Com Animal Crossing, com Mies. Com minigames. Com minigames e tal. E você usa os seus Mies, que são os seus avatares reais mesmo, tipo, tecnicamente baseados na sua pessoa, no seu perfil pessoal, para brincar dentro do jogo, E o lance é que você pode fazer amigos e ter relacionamentos com as pessoas. Tá? Exatamente. Na demo até era os caras casavam com a Samus, por exemplo. Pode crer. Eu quero casar com a Samus. É isso que você queria dizer, né? E aí rolou... Teve um problema. Exatamente. Que repararam que no jogo não é possível ter casamentos, ou aliás, relacionamentos do mesmo sexo. Isso na versão japonesa. E aí perguntaram pra Nintendo se a versão americana... seria assim, ou se teria algum update e alguma coisa mudaria e tudo mais. E aí o problema maior veio na resposta da Nintendo. Basicamente o que eles falaram foi que eles reconhecem que existe essa luta e que é uma questão social. Aliás, eles usaram um social commentary, né? Foi a expressão que eles usaram na nota deles, dizendo que a intenção do jogo não era causar nenhum tipo de comentário social. E, portanto, eles não vão mudar nada, porque é muito complexo para eles mudarem qualquer coisa, e agora já está muito tarde, e é isso. E essa foi a nota, basicamente. Só que aí que está o problema, né? Quando eles afirmam que existe essa questão e realmente é um problema e existe uma minoria que estaria interessada em ver num jogo deles um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, e eles simplesmente falam, existe esse problema e é uma questão política, mas a gente não quer fazer parte disso, tipo, automaticamente você tá tomando um lado da Querendo ou não, você tá tomando um lado da coisa. Não é bem aquele negócio que, tipo... a única jogada era não jogar. Exatamente. Isso. Quando você não joga, você tá caindo de um lado. Tá jogando de algum jeito. E isso foi o que irritou muitas pessoas, né? É, claro, como o Mussa estava defendendo antes da gente começar a gravar, não, isso não significa que a Nintendo odeia os gays. É, começou meio que aquele lance que a gente sempre fala do lance do extremo. Dos extremos, né, das coisas. Não, pô, a Nintendo, não sei, a Nintendo odeia os gays, não sei o quê, isso é um absurdo, não sei o quê. Tirando o mérito de estar certo ou estar errado, assim... O texto da nota da Nintendo é bizarro. É. Tipo, eles não têm tato nenhum na É impressionante eles isso. Eles podiam só ter dito, infelizmente o jogo já tem seu desenvolvimento tá completo, pronto, não dá pra mexer. Não dá. É, eles podiam ter parado aí. Porque, o fato do jogo no Japão não ter... O Japão não liga. Eu entendo essa parte. É, sabe assim? Não, tipo, não me espanta o Japão não colocar isso no jogo. É, entendeu? Porque, pô, eu não sei porque as pessoas ficaram surpresas em a Nintendo não... colocar esse tipo de coisa no jogo, porque a Nintendo... Tipo, eles não entendem nem internet, né? A Nintendo é uma empresa japonesa com valores tradicionalíssimos japoneses. É lógico que eles não iam botar um lance progressista no jogo, sabe? Isso na mentalidade corporativa da Nintendo no Japão, por mais que a resposta tenha sido da divisão americana da Nintendo, o lance, a missão da empresa foi feita no Japão, sim, sabe? Provavelmente passa por alguém... Entendeu? Ainda mais sendo uma questão delicada dessa... Isso vem de cima, cara. Não tem nem o que discutir. Ainda mais sendo um jogo cujo grande parte do público são crianças, a Nintendo não quer. Exato. O pesadelo de relações públicas. É, entendeu? Seria... Tem outra. A Nintendo é... Mamãe, eu casei com o vizinho. É, é a empresa da família, entre aspas, sabe? Tipo, eles não iam entrar aí. Eles não iam lá. E, tipo, e eles consideram a família justamente esse núcleo muito tradicional. Tradicional pra caralho. É. Homem, mulher e crianças. É, né? Isso aí, entendeu? E não vai mudar. Não, não, pelo menos não tão cedo, né? Não, talvez não vai tão cedo. Não tão cedo. Mas... Eles ainda. Claramente eles ainda sofrem com esse tipo de questão. Sim, tipo, claramente eles não estão preparados pra ver esse tipo de... Porque eu tinha visto uma estatística recente, você olha, você consegue me corrigir nisso com certeza, em que o Japão é um lugar no qual você ser gay abertamente não é muito bem visto, mas é um lugar cuja, vamos dizer, aceitação da existência de pessoas homossexuais e a violência contra homossexuais. A aceitação é alta e a violência é baixa. Sim, sabe? Sim, tipo, é baixa. Você não vai sofrer por ser gay no Japão. É bizarro porque lá no Japão, o gay, o homossexual, de modo geral, ele é tratado como uma coisa quase folclórica, assim. Tipo, mitológica. É mitológica, assim. Porque eu diria que o único jogo japonês que eu joguei até hoje que trata da questão de sexualidade de maneira interessante e decente... Foi o Persona 4. Sim. Talvez Catherine, um pouco, vai. Sim, porque sim, tem sim. Um transexual. É verdade. Mas, assim, na maior parte das vezes, a personalidade de personagens gays é o flamboyant. Sim, justamente. Tipo... Completamente exagerado. O clichê. Sim. É isso. Apesar que você tem coisas incríveis que nem aquele travesti do One Piece. Porque a maneira como ele tá pouco se fodendo pras barreiras de sexo, aquele personagem é muito sim. Legal. Como é o nome dele? Ivankov, né? Não lembro agora. Mas, tipo, você tem coisas como o Hard Gay, por exemplo, sabe? Que é completamente fora, tipo, de proporção, assim. Ele não tem nada de gay. Essa é a coisa. Entendeu? Mas é uma coisa meio mitológica e meio folclórica e tal. Então, apesar de ter... Tem e não tem estigma, é uma coisa bizarra. Mas acho que, assim, justamente por isso... No que depende da Nintendo do Japão, não vai ter uma abertura progressista pra esse tipo de coisa em jogos da Nintendo. Eu não vejo isso acontecendo, pelo menos. Apesar de que a própria Nintendo tem exemplos como o Birdo, Birdo, por exemplo. Que, sabe, por mais que algumas pessoas possam discordar, a Nintendo até hoje, volta e meia quando o personagem reaparece, ela bate na tecla de que não há um sexo definido na Birdo. Você tem personagens como... Acho que era Vivienne, alguma coisa assim. Acho que é Vivienne, né? De Paper Mario Thousand Year Old Door, que é o Paper Mario 2. Uhum. A tradução foi alterada nos Estados Unidos. Mas no Japão, quando saiu, quando ele entrava na sua equipe, ela entrava na sua equipe, a descrição era... parece uma garota, mas na verdade é um garoto. Uhum. E então, sei lá... Estão nos jogos da Nintendo. São jogos do Mario, sabe? E ainda assim é meio... Uhum. Há, então, uma certa abertura, sabe? Você não coloca um personagem de sexo indefinido. Porque, sabe, não... Não existe muito ser de sexo indefinido na natureza. Você tá muito dizendo que... Peraí, então existe alguma questão, às vezes, de uma sexualidade diferente ou, quem sabe, até uma transexualidade nesse personagem. Uhum. É o que você lê ali. Sim, sim, sim, sim. Então, não é que tá completamente distante, completamente alienígena pra Nintendo. Então, é justamente... Eu só acho que é mais um caso de, sabe, crianças casando com os vizinhos de mesmo sexo dela. Sim, sim, sim. E os pais chegando na Nintendo com tochas e foices na mão, tipo... explica isso. É. É, tipo, e é justamente por conta do histórico deles e da falta de tato que durante a... na mensagem que eles mandaram, né, para os fãs e em resposta a isso, que a galera ficou surpresa, né? Porque no mínimo que eles esperavam era, como vocês falaram, tipo, só falar, dar uma desculpa e falar, ah, o jogo já foi, já tá pronto, o desenvolvimento já acabou e não tem mais o que a gente possa fazer. Mas não, eles claramente, o que foi surpreendente foi que eles reconhecem que existe essa luta, existe a luta contra a homofobia e pela representação e da minoria e tudo mais, só que conscientemente eles querem sair fora. E eu acho que por isso eles merecem ser muito criticados. O erro foi esse. E eles merecem ser criticados. Tipo, porra, peraí, se você tá olhando que isso acontece e tudo mais, por que que vocês não tomam alguma atitude? E, tipo, não tomar uma atitude, como a gente falou no começo, é justamente tomar uma atitude, no fim das contas. E a coisa, sabe, todo mundo aqui gravando, todos homens brancos, heterossexuais, eu vou presumir que provavelmente a boa parte das pessoas nos ouvindo caem nessa classe também. Uhum. Às vezes é difícil pra gente lembrar como... A gente sempre tem algum personagem identificável com nós mesmos quando jogamos qualquer jogo, sim, sabe? Sim, com certeza. E a diferença é que isso faz quando você quer ter essa identificação e não acha que ninguém é parecido com você. Uhum. Já rola a quantidade de personagens exclusivamente masculinos e não femininos pro público feminino que gosta de videogame. Mas o Henrique mesmo hoje, o Henrique Sampaio, que trabalha comigo lá no Arena, depois que a Nintendo mandou essa mensagem, ele ficou muito... Ele falou, cara, eu tô muito animado pra jogar esse jogo. Isso me tira um pouco o tesão, sabe? Porque ele tá tirando a identificação que eu poderia ter com esse personagem, sabe? Uhum. Ele falou, eu não quero casar com uma mulher, eu não tô afim. Sim. Porque, sabe, se não é pra ser uma extensão sua, o jogo não colocaria pra você jogar com seu Mi. É, eu acho que é simples assim, sabe? Ele colocaria um outro avatar qualquer. Cara, é só inverter o papel pra ver como as coisas são bizarras. E se a Nintendo fosse... Se a gente botasse só casamentos com pessoas do mesmo sexo? Uhum. E você, como heterossexual, iria lá jogar e falar assim, ah, não, mas espera, mas eu quero casar com mulher. Não, tipo, sabe, a gente não entende que existe essa luta, mas... É um completo impedimento, mas é meio, ah, não é, sabe, não sou eu exatamente aqui. Só me esclarece uma coisa. Existe uma maneira, é um glitch, ou existe meio como você enganar o jogo a fazer casamentos do mesmo sexo? O que você pode fazer é, tipo, fazer o seu Mi e trocar o sexo dele, né? Ah, tá. Assim, não, tipo, tem muito hack, né? Você tipo, põe o cabelo pra ficar mais masculino. Exatamente, exemplo, alguma coisa assim. É isso, exatamente. É tipo uma gambiarra. Uma gambiarrazinha. É. Eu mudei minha resposta, eu quero casar com a Rosalina. Eu quero casar com a... Esqueci o nome dela. A secretarinha do Animal Crossing, tá ligado? Sim, como era o nome dela? É que eu só sei o nome dela em japonês. Como é que é em japonês? Shizue. É, não tem nada a ver com inglês. Eu achei que poderia ter alguma... Não, caralho. Rosalind, não. Não. Em português é tipo Catarina. É incrível como ela virou o maior personagem de Animal Crossing. Sim, cara, ela é muito fofa, cara. Então, mas imagina se você não pudesse casar com ela. Então. Não, ia ser muito triste. É isso que é foda. Mas acho que eu não posso, cara, porque eles não prevêm zoofilia, ó. Tá? Também nesse rolê. Não posso fazer nada. Isso é Pois é, então é isso. Bom, fica fechando aí o nosso Shurumi Watch. É, o mundo continua uma bosta. No entanto, continuam doidos. É, aproveitando o lance. É justamente do que aconteceu com o da Mari Gracioli em relação a gordos e tudo mais. É, houve essa discussão na internet hoje e mandaram, o Ananias Júnior mandou no convés, quando a gente estava selecionando as perguntas hoje para o podcast, ele mandou um relato muito sincero, assim. Muito sincero, cara. Muito justo, assim, que eu acho que a gente deveria ler. Sim. Por favor. Eu acho que é importante. Vai que vai. Falou. O Ananias aqui falou. Eu, que sou gordo por opção, me sinto ofendido quando usam o peso de alguém como ofensa. Na boa, caras, eu não estou fazendo nada de mal para ninguém, no máximo para mim mesmo. Sei que pode parecer bobo, mas já que há preconceitos que causam muito mais problemas por aí, más palavras podem magoar. Debaixo de toda essa adiposidade bate um coração. Há características tão maiores para ofender alguém, só que ninguém diz sua mãe é aquela sonegadora de imposto de renda. Nem sua mãe é aquela que para em fila dupla. É sempre sua mãe, aquela gorda. Dito isso, gostaria de pedir para que o Navio Pirata se tornasse um podcast fat-friendly. Sei que a galera aí vai dizer que não tem preconceito e tal, mas por mais de uma vez já usaram gordo como ofensa ou de maneira pejorativa. Fica aí o meu reclame. Ok. Então, pedimos desculpa. Pedimos desculpas e o Navio, a partir de agora, é fat-friendly. É friend-friendly. Pedi desculpa, porque eu provavelmente já fiz isso. Peço desculpas, então. É bom, é importante mais o Danias, mesmo. O Danias é uma pessoa muito doce. Ele pode parecer mal encarado quando você conversa pela internet, ele pode falar mal de muitas coisas, mas eu já O vi pessoalmente algumas vezes. E ele é um amor de pessoa. Ele é. Legal, um beijo, né? É bom, eu gosto de abraçar ele. Ele é grande e uh-huh. abraçável. Cara, eu sei como é que é, cara. Abraçar amigos grandes é sempre legal. Cara. Então, Ananias, pô, muito obrigado aí pelo seu relato. Acho que foi uma coisa muito sincera. Sim, tiramos o chapéu. Tiramos o chapéu pra você e pedimos desculpa aí. E agora o navio pirata é totalmente... Erguemos a bandeira do Fat Friendly. Do Fat Friendly aí. E, enfim, pô, terminamos pelo menos com algo bom, algo bacana, esperançoso, sabe? Assim, um pouquinho, pelo menos. Um pouquinho, porque eu devia estar foda. Eu quero casar com a Ananias. Ah, eu não posso. Não viu? Viu? A Nintendo não deixa, cara. Nintendo não deixa, cara. E pior, se você tentar casar com a Ananias, ainda vão tentar te linchar, cara. Exato. Esse que é foda, é foda. Tudo bem, então vamos para partes mais interessantes. Mais alegres. Vamos. Mais alegres. Menos bad trip, por favor. E vamos que vamos, né? Vamos falar mais uma vez de jornalismo de games. Uhum. É um assunto bem corriqueiro aqui. Bastante. O Corrine, a última vez que a gente mencionou isso foi quando o Corrine veio nos visitar, há duas semanas atrás. Aliás, a gente tá quase completando o bingo do Arena. O bingo do Arena. Mais um pouco a gente completa o Rick e o Teixeira, hein? A gente teve Corrine duas vezes, uma no navio, outra uma no Amigos do Fórum. É verdade. Heitor também uma vez no Amigos do Fórum e alguma no navio. No navio. Eu já tentei convidar o Teixeira, mas ele não pôde no dia que eu convidei. É verdade, verdade. Então estamos de olho no Teixeira e no Rick. Verdade. Fiquem espertos aí, Rick e Teixeira, que vocês são os próximos aí pra completar a cartelinha, né? Pois é. E justamente, né, a gente tá... Justamente porque a gente chamou o Heitor aqui hoje, porque queríamos falar sobre uma certa tendência que vem se arrastando aí nos últimos meses, que é revisitar reviews... E todos os problemas que acarretam e essas análises de jogos com notas e tudo mais acarretam. E justamente a gente chamou aqui o Heitor para conversar sobre este assunto que acho que vai dar bons insights. Droga, e a pressão. E a pressão. Como é que vocês lidam com review lá no Arena? Então, essa é a primeira pergunta justamente que eu ia fazer. A gente pensa muito mais em experiência. Sabe, o review é experiência. Tanto que a gente nem chama de review, a gente chama de análise. Uhum. Que é um peso meio diferente, eu sinto, de review. Uhum. Review eu ainda sinto... Tudo bem que é só uma palavra, mas eu sinto que carrega uma coisa muito produto por trás. E, enquanto pra mim, a gente se concentra na experiência. Tipo, como o jogo se apresentou a você, o que foi interessante a você, paralelos, digressões que você pode fazer daquilo. Mas sem se concentrar em nenhum formato específico. Por exemplo, Child of Light, que saiu agora recentemente. Sim. O Henrique gostou. Eu não gostei tanto assim. Uhum. E a gente teve uma experiência muito diferente, porque eu falei... primeiro, eu jogo sempre jogos no normal, porque eu sinto que a maior parte das pessoas jogam no normal os jogos. Child of Light é um jogo muito, muito fácil. Eu não senti desafio nenhum. Eu senti que mecânicas foram jogadas fora por causa disso, porque você não tinha que explorá-las. E o Henrique não sentiu nada disso, porque ele... Esqueceu de pegar personagens pra party dele. Porque é o Henrique. E ele não pegou um personagem que aparentemente é meio chave, que é o cara que sabe usar magias elementais. Então você consegue explorar as fraquezas de inimigos muito fortemente. Uhum. Então a gente conversando no podcast, cada um falou de uma coisa completamente diversa do outro. Que a gente falou, não, mas eu tô tendo que fazer grind pra passar de lutas de chefe. Eu não consigo. Falei, cara, eu não morri nenhuma vez no jogo, eu não usei um item, usei no último chefe. E aí foi legal, porque ele aplicou isso à análise dele, por exemplo, sabe? Porque justamente pela questão de experiência, dizendo, olha... Comigo aconteceu assim. Uhum. Com o Heitor aconteceu assim. Uhum. Mas é meio quase dizendo... Se você jogar dessa maneira como eu joguei... Quem sabe você vai ter uma experiência muito mais interessante... Muito mais... proveitosa de Shadow of Light. Enquanto você jogar dessa maneira... Talvez não. Mas ao mesmo tempo você tem que reconhecer aquilo... Porque talvez seja um erro de design do jogo, sabe? Uhum. Você conseguir um personagem que quebra todas as mecânicas. Mas eu acho legal que a gente pode reconhecer dessa maneira, sabe? Maneiras diferentes de você jogar que alternam como você... Como você pode experienciar aquilo ou não. Eu já recebi muitas pessoas felizes quando eu menciono que um jogo é bom pra ser jogado ouvindo podcast. Porque tem uma classe de jogos feitos tem, pra isso. Tem mesmo. E tem muitas pessoas que ficam, cara, eu fico muito feliz, porque eu sei qual é que tipo de jogo é esse especificamente, né? Responde a pergunta? Mas vocês lidam também com... nas análises de vocês também tem notas. Como vocês lidam com isso, por exemplo, nesse caso do Child of Light? Tipo, a nota equivale à experiência do Rick, porque ele escreveu? Ficou, o Henrique acabou decidindo que era uma coisa mais positiva que negativa. Acho que ele, sei lá, deu 4 de 5. Eu pessoalmente, sou uma merda com notas. Normalmente, o que eu faço, eu escrevo, peço pro Henrique e pro Teixeira lerem e tal. Quanto você acha que vale? Exato, me diz qual é a nota que você sente. Eu detesto dar nota. Eu entendo o motivo. Eu acho que se é pra existir, que seja essa numérica de 1 a 5 só, que você tá dizendo, 1 é uma merda, 2 é uma merda, mas tem algo legal, 3 é aquele, ok. 4 é, cara, é muito bom. Você vai ter umas coisas que vão te encher o saco, mas é muito bom. E 5 é aqueles que, vai fundo. Mesmo que é ruim, foda-se, vai fundo, você vai curtir. Eu acho que ela acaba servindo seu propósito pra só transparecer, vamos dizer, o tom geral da análise. É que algumas que me batem que eu não consigo achar qual tom que é transferido numericamente. Eu lembro que eu escrevi sobre Jazz Punk, e é tipo, eu acho que o jogo é meio ruim, mas ele é tão diferente, tão esquisito, que eu meio que gosto dele. Que nota que eu dou? Eu olhava pro Henrique, eu não sei que número. E aí você vai o quê? Você vai com 3, né? Porque tipo, é aquele não, que tá é... na média. É, né? Tá no meio ali. Você faz o que a Nintendo tentou fazer, sabe? É ficar nem aqui, nem ali. Então, é justamente por conta disso, assim. Por exemplo, no Kotaku a gente teve o Resident Evil, o review que eu fiz lá do Resident Evil. Do 6. Do 6. Aham. Que é um jogo horrível, é um jogo medonho. Eu acho que. Na Rolling Stone tem que dar nota de 1 a 5 com meia estrela. E eu acho que meu Resident Evil tá tipo meia estrela. Então, justamente. Só que o que aconteceu? Eu me diverti pra caralho jogando o 6. Tipo, pra caralho, porque era tão absurdo e era tão. Tinha tantas coisas absurdas que eu ficava rindo, tipo, rindo de verdade. Não era só, tipo, ah, que zoado. Era tipo, cara, isso realmente ficou engraçado, sabe? Eles estão tentando vender isso. Exatamente, cara. E vendeu. Sim, sim. E justamente, tipo, tem essa parte do jogo que eu falo, tipo, porra, se você é um fã de Resident Evil, provavelmente você vai querer jogar isso daqui de. Mas uma curiosidade, sabe? Você jogou sozinho ou co-op? Eu joguei sozinho, acho que algumas co-op. Só que eu não aguentei, eu fui dormir. Tá? Não, porque é uma coisa que eu sempre Daniel fico jogou. Pé atrás. São as sempre pessoas... é a minha cobaia pra esse tipo de coisa, tá ligado? É que eu sempre fico com um pé atrás análises feitas inteira no cooperativo de jogos que tem o single player. Porque, cara, jogar cocô na parede com seus amigos é divertido. Sim. Então, eu lembro disso na época do que começou a ser os reviews do Operation Raccoon City. Que a galera falou, pô, a gente que joga é muito... Vamos deixar. O jogo é uma merda. Eles não conseguem encaixar animações, é a minha parte favorita. Mas aí, galera, não, mas jogar o multiplayer é divertido. Tipo, claro, cara, qualquer coisa multiplayer é divertido. É divertido, né? Cara? Você conhece as pessoas, tá conversando, falando merda, especialmente você sentar com um amigo. Cara, o jogo das Olimpíadas. Poucas vezes eu ri tanto jogando um jogo como aquilo com meu irmão. Porque eu nunca vou esquecer quando a gente fez o salto sincronizado, os dois juntos, e os dois erraram a mesma coisa. E aí a nota de sincronia foi 10. Porque a gente fez cara, então, por quê? Porque é divertido você fazer coisas com as pessoas que você gosta. Mas e aí eu sempre com o pé atrás, eu lembro de coisas com Resident Evil 6, eu senti muita gente fazer isso. Aquele Ghost... Ghost alguma coisa, um jogo acho que é de tiro em primeira pessoa, que a Yubi demorou 10 anos. Ah, pra fazer. Eu sei, que saiu na mesma época do. Quatro pessoas. Saiu na mesma época do Spec Ops. Sim, do ano passado, só que todo mundo só falou do Spec Ops e ignorou o outro. Eu sinto que. Ou saiu um ano antes, não vou conseguir. Foi alguma coisa, o Ghost Recon, alguma coisa. É, Ghost Recon, alguma coisa. É. Future Soldier. Isso, acho que é isso aí. Eu lembro de muitas pessoas. Ah, não, aí eu joguei o co-op e foi incrível. Eu não vejo nada de errado você salientar num texto que, cara, eu joguei com outras pessoas, coordenando e foi legal, mas se me dizer que aquele jogo é bom porque ele tem co-op, me parece muito que você tá. Eu não sei, eu não confio direito que a sua opinião está muito precisa sobre isso. É uma ressalva isso ao resto do jogo, né? Tipo, é um detalhe ao resto do jogo. Uma outra dúvida que muita gente fala em relação a review que tem nota e tudo mais, que eles falam que isso é um pedido meio que da indústria, tá ligado? Como se as assessorias... preferissem que tivessem review com nota preferem, mas do que as notas existiam muito antes dessa máquina do Metacritic e de notas específicas que tinham que ser alcançadas para funcionários ganharem bônus existir, sabe? Isso acabou virando um meio que um ouroboros de merda, assim, né? Porque tinha as notas e elas serviam pro propósito delas. E aí a indústria começou a usar as notas como base para dar bônus e para vendas. E aí, tipo... Por isso começaram a ser mais reviews com nota, e aí uma coisa acabou alimentando a outra, assim. E aí se alimenta, sabe, as brigas das pessoas, que, ah, o meu jogo teve um décimo a mais. Me explica concretamente o que isso significa no jogo. Me mostra. É um décimo, o que, que é esse décimo melhor desse do que pra esse? É justamente isso que sempre me deixou muito puto em relação a nota em jogo, assim. Especificamente nesses casos, porque, tipo, ah, beleza, não, mas... E o que significa essa meia nota que você deu, assim? Tipo, o que, que é exatamente isso, entendeu? Tipo, isso o que significa isso, entendeu? Me parece muito resquício da época que a gente quebrava, sabe, gráficos. Sim, exato. É imbecil, é muito imbecil, mas fez sentido numa época. Tipo, lembre-se que, sei lá, o Mega Drive tentou se vender com, tipo, a gente tem a porra do chip que você não sabe o que significa. Blast Processing. O Nintendo 64 tinha no nome do console a quantidade de bits, porque a gente se importava com isso em algum momento, sabe? Sim. Então fazia sentido em uma outra época. Hoje em dia é absurdo. É que naquela época também não tinha tantas, sei lá, nuances dentro do mesmo jogo, assim, tá ligado? Tipo, o jogo que você falou agora há pouco, que você falou que você deu 3, que... O Jazz Punk. Isso, exatamente. Ele tipo... é uma besta... que existe em si mesma. Então, só, isso que é muito engraçado, tipo, porque o grande lance de números é justamente o fato de que você meio que simplifica essas nuances de um certo modo, assim, porque, tipo, você falou que o bagulho era meio estranho, mas ao mesmo tempo ele era tão estranho que você chegava a gostar. Eu não sei se isso é necessariamente muito bem englobado no número 3, assim. Na verdade, tipo... isso acaba sendo prejudicial, na verdade, porque... Sim, pra caralho. As pessoas já não têm o costume de ler. A nota mata o texto. É, isso mata é uma coisa que eu sempre tive medo. Porque também. A pessoa vai olhar a nota e vai... ler o texto ou não ler o texto baseado no número que ela viu. Apesar de que eu sinto que o esquema de 1 a 5 reduz um pouco o impacto. Disso. Isso porque... é mais visível naquela escala de 0 a 10. 0 a 10, assim, né? Porque... Com decimais. Especialmente quando utilizada corretamente, né? Porque a gente já tem um costume muito grande de ver a nota 5, é ruim. Quando não, peraí, 5 é a média. Tipo, criou-se aquela coisa de 7 é o ruim. Sabe? É o mínimo aceitável. É o mínimo aceitável. É tipo nota de carnaval, sabe? Porque as pessoas piram, tipo, não, como assim você deu 5? Quer dizer que ele é um. Na minha faculdade, a média era 8, cara. Ainda bem que eu não estudei nessa faculdade. Então, e justamente você acha que é uma coisa que você mencionou que isso de fato é realmente um resquício, né? De como era feita os reviews e análises antigamente. Você acha que isso é uma coisa que talvez essa classificação numérica e com nota e tudo mais é uma coisa que vai acabar ou está acabando? Não, porque eu acho que assim, você tem os veículos que não utilizam isso, sabe? A Q-Screen desde o Duke Nukem Forever. Foi desde o Duke Nukem Forever. Eles não sabiam como dar uma nota. Eles voltaram, não voltaram? Eles voltaram. Eles voltaram a usar nota. Mas quer dizer assim, existem veículos que utilizam e às vezes utilizam de forma diferente, tem veículos que não utilizam. E eu acho que cada um... Eu acho que a nota tem um propósito muito específico dependendo do tipo de veículo que você tem e o que você quer perpetuar com o seu review de um jogo. Uhum. Eu acho que nota faz muito sentido pra GameSpot, pra IGN, até pro Polygon em grande medida, sabe? Eu acho que a nota de 1 a 5 faz muito sentido pros textos da Giant Bomb, que você conhece muito mais quem tá escrevendo aquele texto, qual é a personalidade daquela pessoa. E eu acho que faz muito sentido pro, sei lá, um Critical Distance da vida e blogs menores. Eles só querem... falar sobre o jogo sem uma forma definida, e eles não vão botar nenhuma métrica nisso. Eu acho, sabe, eu não vejo nenhuma vantagem em você dizer tem que ser dessa maneira ou não tem que ser dessa maneira. Que cada um faça do seu jeito e você vai achar público interessado nos dois. Uhum. Uhum. E ao mesmo tempo, eu não acho necessariamente que a nota mata seu texto, porque quando você coloca a nota, você vai estar satisfazendo aquele público que só quer olhar a nota e quer ir embora. Mas o cara que quer ler, ele vai ler de qualquer jeito, sabe? Ele não vai deixar de ler porque ele viu um número. Então... Não, isso é mesmo porque tem gente que nem eu, por exemplo, que gosta de ler resenha de jogo ruim. Uhum. Eu acho do caralho ler resenha de jogo horrível. É muito mais interessante. Eu acho hilário, cara. Eu acho muito da hora. Ou tá mesmo nos casos, sei lá, foi praticamente unânime o ódio a Resident Evil 6, por exemplo. Uhum. Cara, eu queria ler quem elogiou. Sim, exato. Vocês exato. Viram que eu não vi. O que vocês acharam de louco nessa merda, tá ligado? Eu não preciso ler mais um texto dando 10 e elogiando todas as coisas de Uncharted 2, mas é aquele cara que odiou. Aquele cara que odiou sem ser um babaca, porque sempre tem aquele babaca que é assim, só maior odiar, do que a obra que ele tá olhando. Mas por que que você odiou? Sabe, um texto extremamente interessante, que nem é negativo, mas as pessoas viram como é negativo, foi o do Simon Parkin, que pra mim é o maior jornalista de games da atualidade, quando escreveu sobre Uncharted 3 pra Eurogamer. Uhum. Em que, acho que a nota que ele deu foi 7, e as pessoas destruíram ele por umas duas semanas seguidas. E o texto dele era incrível, falando sobre como não é mais novo, o jogo tem muita quebra de flow, sendo que... qual é a palavra que eu tô procurando? A maneira como ele flui, sabe? Flow funciona, a fluidez dele. Sendo que Uncharted 3 é basicamente isso, é criar aquele set piece incrível e fazer com que você flua atrás dele. Você morreu por culpa sua, culpa do jogo, quebrou aquilo tudo, aquela fantasia, aquele charme caiu pela metade, pelo menos. E ele reconhecia isso num texto muito bom, e reconhecendo que o Uncharted 3 não é ruim, mas é muito inferior ao 2. Uhum. E, pelo menos a minha opinião. Sim, sim. E aí as pessoas caíram em cima dele, porque, peraí, ele deu 7 pra Uncharted? Você não sabia que era proibido dar 7 pra Uncharted? Você não recebeu o memo? Então... Entrando justamente nesse gancho, recentemente o Polygon, o IGN também agora tá fazendo isso, e o Kotaku já fazia isso já há algum tempo, de revisitar alguns reviews, revisitar algumas ideias de jogos e tudo mais. A princípio faz sentido isso para jogos que não tem um fim, ou que não tem um começo e um fim, e é como, sei lá, League of Legends, por exemplo, que é uma coisa que é contínua, tem muitos novos atualizações e tudo mais, atualizações frequentes. Mas... Por exemplo, aconteceu com o Polygon, que deu uma nota pro Batman. Uma semana depois, uma nota boa pro Batman, era tipo 7, alguma coisa assim. 7, 8, alguma coisa assim. O último Batman, o Batman Arkham Origins, né? E duas semanas depois, eles diminuíram para 3, por uma série de bugs e blá blá blá. E falaram que tem tanto bug aqui, e tem um bug em específico que no PC que não dá para jogar. Então a nossa nota passou de 8 para 3. E todo mundo começou a reclamar, falou assim, pô, pera, isso é estranho, né? Que método é esse que vocês estão usando? A mesma coisa aconteceu com o South Park agora, recentemente. No Kotaku. Então, justamente isso que a gente vai falar. Que no Kotaku eles falaram, o South Park era, eles dão um sistema de notas que é, você deve jogar? Sim, não e ainda não. Uhum. E no caso do South Park, o Stick of Truth, eles falaram ainda não. Só que aí, recentemente, eu acho que semana passada, eles mudaram para sim, pode jogar. E a resposta que o cara deu foi, os erros e os bugs continuam lá, mas se você eu recomendaria esse jogo para um amigo. Se algum amigo me perguntasse, eu devo jogar esse jogo que eu gosto do South Park? Tá? Sim, eu falaria que sim. Qual é a porra da diferença? Exatamente. E é isso que começou a ser questionado muito justamente o método, né, que é a metodologia que esses sites usam para analisar um jogo. O que você acha disso, dessa nova tendência de revisitar reviews e tudo mais? Eu acho extremamente babaca. Cara, lembra do SimCity, que oscilava que nem bolsa a nota daquele jogo? Sim. Cara, eu acredito assim, se um jogo é alterado tão fortemente, faça um adendo, por exemplo, sabe? Em texto. E não pensa no review inicialmente como se fosse um documento atemporal, porque... É que é uma coisa que eu odeio em review, que é quando a pessoa fala, é um ótimo valor pelo preço dele. Tá, sim. Daqui a um mês, então, quando ele estiver em promoção. Daqui a um ano, quando ele for vendido para uma ninguém. Uhum. Então, todos os jogos valem a pena. Porque todo jogo, eventualmente, vai estar barato no Steam. Sim. Eu acho que, especialmente essas daí que pensam mais com o bolso do que com o seu tempo, sabe? Tem jogos que estão muito baratos. Eles não valem seu tempo, cara. Esse tempo é a principal coisa que você tem. Tem muito jogo de graça. Que não. Que é uma merda, entendeu? Exatamente. Sim. E a questão de revisitar a nota, eu acho que é meio imbecil por vários motivos. Primeiro que... Cara, o seu distanciamento de quando você jogou essa primeira vez pra agora, sabe? Alguns dos meus jogos favoritos, se eu for jogar de novo, eu vou achar uma merda. Eu tenho certeza, sabe? Alguns dos meus RPGs favoritos, eu sei que eles estão lá, no tempo deles. E cada vez mais eu sinto que isso acontece meio velozmente, assim. Se eu fosse visitar, sei lá, GTA 4 um ano depois, ou mesmo Metal Gear 4, eu já gostaria muito, muito menos. Mas isso não muda o quanto que eu gostei desses jogos quando na eu época joguei que você jogou, né? Deles. Uhum. Existem simplesmente coisas que são muito produto específico demais do seu datado, tempo, sabe? Bacana, do seu ano, daquele seu momento. Se você acha que um jogo alterou muito, faça um adendo. A GameSpot fez isso durante muito tempo. Ela simplesmente botava adendos de atualizações de jogos, mas diziam muito claramente, a gente não vai alterar a nota, a gente não vai alterar o review original. Quando você tem uma oscilação tão grande, encontrando um número de 8 para 3, cara, ou quem fez essa nova nota cagou, ou quem fez a primeira cagou muito bem. Porque é uma mudança muito grande. De um jogo que é incrível, porque você tá me dizendo que um jogo com nota 8 é incrível. Então um jogo nota 3, que é uma merda, o que eles fizeram pra você realmente... Eu acho que isso transparece uma certa preguiça ali na hora de jogar a princípio o bagulho, tá ligado? Tipo, sei lá, esse exemplo do Batman de novo. O cara deve ter jogado os primeiros 10 minutos visto tipo, gráficos insanos. Oh, meu Deus, o fucking Batman, o cara gozou nas calças e falou, mano, é 8 na certa, tá ligado? Daí ele parou pra jogar e falou, não, mas peraí, tem isso de errado. E porque foi um espaço de uma semana entre um e outro, não foi? Foi, tipo, duas semanas. E aí entra coisa, sei lá, e isso vai de cada veículo. Qual é o seu ponto com o review? Você tá... Exatamente. Você tá num dia de compra, você tá querendo falar sobre a experiência que a pessoa vai ter com o tempo dela jogando aquilo? Porque se o Polygon pensa como um guia de compra... Uhum. todos os consumidores que viram aquela nota 8 inicial, eles podem se sentir enganados por aquele veículo. Totalmente. Nunca mais voltar lá. Porque claro. Você foi, gastou seu dinheiro, dia seguinte você vai lá e o site... Gente, eu me enganei, o jogo puta, é uma merda. Eu esqueci de falar você que... Você me falou que era incrível. Exatamente, é. E eu sinto que, assim, você também... Há uma presunção muito grande de que esses jogos vão variar tanto assim quando eles não vão, sabe? É, o caso do... foi o Jason Schrader, não foi? Foi. Do South Park. Foi, foi. É. Foi um exemplo perfeito de por que o não ainda é imbecil por uhum. parte deles. São muito raros os jogos que mudam tanto a ponto de repente valer muito a pena. Eu acho que você tem que estar pensando mais em jogos que estão em Early Access, uhum. dos quais você nem deveria falar de forma tão concreta como sim. um review quando estão em Early Access ainda. Espera total. A versão final estar ali na sua frente. Que foi mais ou menos o que aconteceu durante a época que saiu o Ouya. Uhum. Que alguns jornalistas falaram que, ah não, mas... É, aliás, o Ouya reclamou, falou, não, essa versão que vocês receberam é uma versão beta do Ouya. Mas só é meio, falam, então mas... por que vocês mandaram essa? Exato, gente? Entendeu? Tem essa questão é comum mesmo. Mas, sabe, o Jason... Porque eu acho que os textos do Kotaku sobre jogos são interessantes. Eu não gosto do sistema de notas assim, não, talvez. Lá uhum, uhum. Porque, tipo, esse exemplo, Fábio, concretiza isso. Alguém, então, esperou todo esse tempo pra comprar a South Park, pra aí sair o patch que supostamente corrige as coisas. E, sério, como é que você vai testar realmente todos os bugs daquele jogo. Uhum. Porque eu joguei inteiro uhum. sem acontecer nada. É, eu rejoguei o começo no IG quando eu fui gravar um negócio, eu peguei um monte de bug imediatamente. É muito subjetivo, você nunca uhum. sabe quando você vai pegar bugs ou não. Então é meio, como você vai verificar se esse patch realmente consertou todos esses bugs pra você mudar de ainda não pra sim ou não. Uhum. Se você que diga no texto original, cara, eu gostei pra caralho, mas você pode encontrar um bug que vai te fuder fortemente. Exatamente, exatamente. Isso pode estragar a sua experiência, você tá avisado aqui. Uhum. Mas o jogo é muito legal. Uhum. Sabe, Child of Light, o jogo acho que deu crash pra mim pelo menos 5, 6 vezes enquanto eu jogava no PlayStation 4. Uhum. E eu fui ver, muita gente no PlayStation 4 tá tendo problema. Muitas pessoas têm esse crash e o arquivo é corrompido no processo. Elas pode perdem tudo. Cara. Você não tem exatamente culpa se isso nunca aconteceu com você quando você tá jogando. Porque eu conheço pessoas que jogaram e não aconteceu nunca absolutamente com ela nada no texto. É muito difícil. É muito, muito difícil você conseguir concretizar e pender todo o jogo em cima disso. Porque me parece que essas notas estão pendendo e alterando basicamente em cima de bugs e instabilidades uhum. pós-patch, né? Mas é que é engraçado que essa coisa da a crítica revisitada é um problema. Principalmente porque o videogame, qualquer game... É uma, como você falou, uma experiência que só vale para aquele momento específico em que você está jogando. E ele varia muito a experiência de cada pessoa que joga num computador, que joga no PlayStation 4, como você mencionou agora o Child of Light. Mas uma coisa que é muito diferente, por exemplo, de como é a experiência de você assistir um filme. Tipo, a experiência vai ser igual para todos, se for no cinema. Star Wars. Aí você tem que ver. Exato, aí você vê. Tem mais pedra aqui, é cara, verdade. Não faz toda a diferença. Mais uma vez a porra do Jorge Lucas fudendo com tudo. Mas eu acho que tem essa grande diferença nos jogos, que foi uma das coisas que me atraiu justamente pra escrever sobre eles e não. Que é uma coisa meio recente, filme. Né? Que são, é uma coisa que é recente. Essa matéria amorfa que jogos são hoje em dia. Que eles estão. Sabe, o jogo Super Nintendo é o jogo Super Nintendo uhum. até hoje. Uhum. A maior parte desses jogos 360 e PlayStation 3, a gente não vai nem sequer poder jogar daqui a algum tempo. Tipo, uhum. jogos cujo multiplayer já tá morto. Quantos jogos da EA não tem mais multiplayer? Uhum. Mas aí tem toda uma outra discussão de como a natureza de preservação histórica desses jogos. Sim, né? Sim. Vamos então, jogar, sei lá, qual é o nome daquele? Tabula Rasa. Tabula Rasa não existe nossa, mais. Tabula Rasa. Matrix Online não existe mais. Por que alguém queria jogar Tabula Rasa? Essa é uma excelente pergunta. Mas o ponto é que, sabe, se você tiver uma curiosidade para ver por que esse MMO deu tão errado, você não tem mais como. Uhum. Sim. Então, e é isso que eu acho que é interessante. E meio que fazendo o advogado do diabo nesse caso. Nesses casos eu entendo por que existem essas revisitações de análise uhum. e tudo mais. De fato, ao contrário de todas essas mídias, como cinema, música e tudo mais, elas podem de fato ser modificadas. Vão ser diferentes. Tipo, o jogo, o computador que você vai jogar... Aquele jogo daqui a 5 anos é um computador completamente diferente. Vai reagir completamente diferente, vai ter bugs diferentes. Mas eu acredito muito mais numa espécie de um diário, um adendo, sabe? Uhum. Especialmente um MMO que muda tanto. Sim. Você vai e fala, olha, eu joguei, achei assim. Uhum. E até entra outra questão, e aí é só especulação minha, eu não conheço o cara, nunca conversei com ele, mas eu duvido que o Jason Schrader dedicou tanto tempo ao South Park com um patch novo... Em relação ao tempo que ele dedicou ao jogo originalmente. Porque simplesmente tem... Cara, você tem outros jogos pra estar jogando. Sim. Você tem entrevistas pra estar fazendo. Em algum momento você tem que viver. Você tem que sair com a sua família. Exatamente. Tipo, sério que você vai perder tanto tempo jogando um patch novo de um jogo que corrigiu alguns bugzinhos que... em primeiro talvez lugar... você pegue, talvez não. Não, né? E que em primeiro lugar nem eram tão problemáticos, sabe? Eu pessoalmente não confio. Sim. E as do Polygon, eu, sabe, as do SimCity, que foi o que eu mais acompanhei. É, as do SimCity aconteceu bastante. Eram todas babacas. Né? E no fim das contas, eu sinto que o review principal falhou completamente em passar o que era o jogo, porque aquele jogo é um desastre completo e eles não conseguiram isso, não conseguiram isso, falar, né? Não sei se você lembra, foi o... Arthur Gills, né? É isso, ele. Que ele brigou na internet com todo mundo. É, que discutiu no Twitter. Entende, é. Se você tá falando que ele podia funcionar, você não sabe, você... tipo, ou você trabalhou no jogo ou você não sabe do que tá falando. E aí, hoje, naquele Friendly alguma coisa, que é um... Tem todo dia no Polygon, que é duas pessoas do site conversando sobre o assunto, e ele falou... É, não, porque teve aquele desastre, né, que foi o lançamento do SimCity, que a gente não lembra, mas... Peraí. Tipo... É, cara, SimCity foi um bom exemplo mesmo disso. Mesmo porque eles lançaram, né, recentemente agora o modo offline, tudo que os caras tinham pedido e tudo mais. Sabe o que eu quero ver? A Polygon fazer um review de um jogo... E aí quando, de um MMO, e aí quando o MMO é tirado do ar, eles alteraram pra zero nota. Tipo, não então, existe mais. É, não, é. Exatamente. Que jogo merda, ele não existe mais. Zero. É, mas é. É, eu concordo bastante com o que o Heitor falou de que não existe um formato só. Isso a gente mencionou também, sim, né? Sim. É, não existe um formato, não é uma coisa só, mas tem algumas práticas que são questionáveis, como é o caso justamente desse dos reviews revisitados. É, e é isso. Tá bom falar sobre review? Foi mal, eu falo demais, gente. Não, cara. Não, a gente chamou justamente por conta disso, cara. Não é só porque você é bonito. Exatamente. Não é só pra essa barba. É que eu lembro da cara de vocês quando eu gravei o Amigos do Forza. Não, mas, cara, é porque no Amigos era tipo, a gente precisava terminar em uma hora, sabe? A gente precisa terminar em uma hora, a gente precisa sair daqui, tá ligado? Tem um lado negro por trás. Exatamente. Mas muito bem. Muito obrigado aí pelas... Reviews. A sua opinião sobre os reviews é importante para nós. Sim, exatamente. Faça um review. Faça um review das nossas... da nossa opinião sobre reviews. Revis. Tá bom, beleza. Vamos para a próxima, vai? Bora. Estamos com o Navio Pirata, aquele podcast que é sujo, porém limpinho. E nós temos aqui o grande momento esperado, o momento Tengu Sangue. Momento Tengu Sangue. Que, aliás, no intervalo aqui, vocês não ouviram isso, mas no intervalo aqui entre um bloco e outro, quando a gente falou pro Heitor que agora é o momento Tengu Sangue, ele ficou verdadeiramente empolgado. Os e até se ajeitou, brilharam, até se ajeitou na cadeira. Eu tô sentindo assim a pressão, sabe? A responsabilidade. É porque no último bloco a pressão estava sobre o Heitor, entendeu? Agora mas é que é a coisa que mais me fascina no Mucioli, porque se você não conhece ele, você não sabe... O quanto. Sabe que você falou de sujo, mas limpinho? Porque o Mucioli é um cara muito limpo. Mas você não sabe... Por baixo. Quanta sujeira ter escondido lá atrás de anos e anos no Forchan. Exato. E aí ele lança e ele sempre dá um jeito de surpreender. Exatamente. Eu sou podre por dentro, cara. Vocês não sabem. Não, teve um momento que tem um sangue que não foi surpreendente até agora. Cara. Até o último, que foi o mais susto, eu fiquei tipo chocado e pensando durante um tempão, nossa, cara, Evangelion vai terminar, tá ligado? Não, que não foi surpreendente perturbador, foi surpreendente da hora. Exato, exatamente. Todos os outros foram surpreendentes e perturbadores. Muito bem, moço. O que você tem pra hoje? Surpreende e perturbe. Muito bem, exato. Vocês que vai sabem rolar hoje? É que o Japão tem uma tendência que não é de hoje. Qual delas? Que é, calma, deixa eu falar. Que é de criar vários grupos de menininhas e tal. Né? Sim, sim, sim. Que são os grupos das idols e tal, que são várias menininhas, que nenhuma delas tem talento de verdade. Ah, o J-pop, as dolls. Elas cantam uma em cima da outra, das vozes, não sei o que e tal. Certo. E aí tem grupos enormes, que tem grupos de... Tem subgrupos dentro de cada grupo. Nossa. Sim, sim, sim. Tem, tipo, grupos de acesso e tal. Tem as é tipo... Que... Tipo, o grupo B, assim, né? De... Sim, sim, sim. Tem tipo, as meninas que ficam na frente, tem as meninas que ficam atrás e nunca vão chegar na frente. Mas aí você torce pra ela quebrar a perna ali na frente, pra ser chamado. E aí a de trás torce pra frente quebrar a perna e entrar e tal. É pior que o Wu-Tang Clan, essa porra aí. Cara, pior que só falar, que com jogos piores. Cara, que grupo de idol é muito vida louca, cara. Caralho, é muito vida louca. Olha lá o West Side voltando. E aí tem todo esse lance das idols e da vida da idol e do sucesso das idols. Então, o que aconteceu? Um grupo de senhoras de Osaka, que é no oeste do Japão. Ah, se chama Osaka? Não é Osaka? Não, é Osaka. Conheço Osaka. Osakão! Osakão, eu colo! Osakão é nóis. Civilization, eu vou fazer Osasco agora. Foi pro saco, tá ligado? É só minha ignorância completa. A piada era eu o tempo todo. É Osaka. É, que da hora. Um grupo que fundou-se um grupo que chama Osaka Obachan, que são as tiazinhas de Osaka. E é um grupo de 47 tiazinhas de Osaka. Que canta e dança de uniforminho. Nem fudeu. Ai, cara, 47, mano. Qual a idade média delas? A idade média delas é... Varia em 50, 60 anos. Caralho, velho. Meu Deus, cara. São tipo senhoras, tipo vovozinhas. Ai, assim, eu ia tanto nesse show. Tanto. Mas e elas usam vestidinho? Elas usam tipo... são uniformes, tá, coloridos, mas a temática dos uniformes são roupas de senhoras. Defina. É engraçado. É, eles conseguiram estereotipar até isso, tá ligado? Tipo calça, tipo umas pantalonas. Tipo um casaquinho de lã. Tá ligado? Casaquinho, entendi, tá ligado? Entendi. Umas coisas com estampa e tal. Um casaquinho para o neto. É, entendeu? Na mão, sempre na mão. Uma parada assim. Entendi. E elas o grupo foi fundado em Osaka, que é no oeste do Japão e tal. West Coast. West Coast. Exatamente, West Coast. E aí elas têm são 47 membros no grupo, justamente que é pra bater de frente com o AKB48, que é um membro de 48 Deus. Meninas que tem no que é tipo em Tóquio, que é do lado, que é East Side. Aí, ó, velho, treta de West e West de tudo de novo. Só é foda que elas estão assim, vamos dizer, numa desvantagem biológica. Lógica, porque daqui a um ano tem bem mais chance de ter menos das 47 do que algumas dessas vão morrer, tá ligado? Estatisticamente. Que, tipo, não, elas decidiram propositalmente ter um grupo de 47 vovozinhas pra bater de frente com um grupo de 48 menininhas. E elas fazem todo o lance dela, que é uma mistura de tipo de pop, música pop, mas o diferencial delas é que elas fazem pop com enka. Que é o estilo de música, tipo... tá ligado? Sei. Que é aquela performance... tipo, de música performática. Sim, mesmo. sim. E elas querem... meio operática, assim. Sim, sim. O lance delas é esse aí. Tipo, bater de frente, ser um grupo de vovozinhas... Pra desbancar as menininhas. Você já ouviu músicas? Não. Nossa, tem na internet? Cara. E tá bombando essa porra? Como chama? Cara, tem... Osaka Obachans. Osaka Obachans. São as vovozinhas de Osaka. Osaka Obachans. Literalmente. Eu preciso ouvir isso. Tipo, é uma necessidade isso agora, cara. Porque que animal isso, tipo, torcer, tipo, é o pop, mas a gente é mó classudo. É o pop tradiça, tá ligado? Assim, as idols não tem todas umas coisas assim, elas não podem namorar. Tem. As Obachans. As Obachans podem, tá ligado? Elas vão ter que sair de casa do marido. O escândalo é. Ela entrou na menopausa. Tipo, ela foi pra ele no supermercado comprando pepino em promoção. Ela fez as compras com cupom. A desgraça. Agora. Teve que fazer um vídeo do YouTube raspando o cabelo. Pedindo desculpas pela menopausa. Tá, isso aconteceu de verdade, não sei se vocês sabem. Sim, é verdade. Mas e essa porra tá bombando lá? Que... Tá bombandinho, assim. Tipo, bombandinho. É recente, começou... No West Side, a galera de Compton ali curtiu. É que, mano, 47, só o que elas têm de seguidor no Twitter já dá uma bombadinha. Tradicionalmente, tá ligado? Tipo, é fácil. 47 é mais, sim, mais fácil. Véio. Mas reunir pra ensaiar deve ser... Mas deve ser uma bosta, cara. Deve ser uma treta. Deve ser complicado mesmo. Organizar as agendas de jardinagem de cada um. Entre o bingo e a... E a manicure. Estamos tipo, nas mulheres de 50. 30 anos, que joga um bingo. Joga Mahjong, tá ligado? É, cara, lá é Mahjong, é verdade. Nossa. Aliás, jogar Mahjong no Japão é uma coisa meio de gangsta mesmo. Assim. É mesmo, cara? Coisa de Yakuza, assim, tal. Caralho. É meio mal, quase mal visto, assim. Sério? Assim. Sério? Mas é onde você pode fumar, não é? No patinco você pode fumar. No patinco, assim. E no Mahjong, porque geralmente Tem salões de jogar Mahjong, assim. Eu talvez tenha confundido o Patinho. É o xadrez gangsta. É tipo um xadrez gangsta. Mahjong. Eu tenho certeza que eu confundi um. Tipo, com os caras pró de Mahjong são caras ligados ao crime. Assim. Os caras têm umas tatuagens. Caralho. É, tipo... Mahjong é qual, exatamente? Que agora eu... É aquela que divide das... no Windows. Eu vinha no Windows com umas pedrinhas, assim. Aí você tinha que virar as pedrinhas numa pirâmide. Tá. Isso é Mahjong. Que treta, foi, hein, cara? Isso. É isso. Nossa, que fita, que fita, cara. Hein, cara? Que fita, essas vovozinhas, cara. De um ali. Você ganha o respeito. Você não ganha. Você não ganha. Você é sempre um perdedor. É tipo o jogo do bicho, né, cara? Mas não tem toda a história lá do cara que trouxe Tetris pro Game Boy, que ele convenceu o presidente da Nintendo a fazer um jogo que acabou falindo porque ele gostava muito, não sei se de Mahjong ou daquele... De Go. E aí, tipo, ele foi, e aí o presidente gostou porque eles jogaram Go junto. Sim, o presidente da Nintendo destruiu ele. Caralho. Sério? Sim. Que brisa. Louco, hein? Era isso. Muito louco. Isso foi surpreendente. Surpreendente mais uma vez, cara. Vamos dar moral pras tiazinhas. Nossa, total, velho. Acho muito louco isso aí. Deu espaço para a antiga geração, né, cara? Foda-se essa nova geração do caralho. Muito bem, muito bem. Então, terminado o momento surpresa do nosso querido Espaço Tengo Sangue aqui. O Heitor tá tentando fazer o West Coast. Eu fiz um cheat, eu usei a cadeira. Enquanto o Heitor aprende a fazer o West Coast direitinho aqui com as mãos, a gente vai para mais um intervalo, para a parte mais saborosa, divertida e incrível do nosso podcast. Voltamos com o navio pirata. Agora nós estamos organizando fios aqui no espaço mágico onde, né, a gente grava. Atemporal. Vamos lá. Temporal. Ele é meio mágico, eu sinto isso. Você sentiu uma magia? A gente é rodeado de magia, cara. Exatamente, cara. Muita magia. E vamos fazer. Vamos para as perguntas. Ives Aguiar. Heitor. Como é ser o jornalista mais bonito do cenário de games mundial, segundo o Mussa? E todo mundo. Cara, eu vou deixar claro que esse título só pode sequer ser competido porque o Bueno não é mais jornalista. É, exatamente. É tipo, esse título só está em aberto porque o Bueno resolveu sair da disputa. Da disputa, porque você não tem como competir com o Bueno, não, sabe? Não. Além de lindo, ele tem aquele... ar desinteressado sobre cara, tudo. Cara, ele tem que olhar no George Clooney, tá ligado? É, exatamente. Ele não liga pra nada. Sabe, ele é quase um sociopata. É porque esse é o charme dele. Você pode odiar o Bueno, ele não liga. Como você vai não gostar de uma pessoa que é completamente diferente da sua existência? É impossível. Mas, cara, eu acho que nem minha namorada vai dizer que eu sou o jornalista mais bonito. Na real, se existe uma coisa que eu ouço com muita frequência é que... suspiros pelo fato do Henrique ser gay. Porque se ele fosse hétero, é verdade, rapaz, né? Quantidade de garotas que eu conheço que estariam correndo atrás dele. É verdade. Que nem loucas. Ah, cara, mas, mano, se homens gays fossem héteros, a gente tava fudido, cara. Essa é a grande verdade, cara. Eu teria que me depilar. Essa é... essa é uma bosta. Mas, respondendo como se eu fosse... É fácil, cara. É fácil. Eu ganho muito jogo de graça por causa disso. Eu sou convidado pra muito beijo de graça, como de graça. Tem viagens. Viagens. Eu tô em Paris. Boquete, agora, meu. Nunca tive que pagar. Você odeia gente gorda? Já que você é bonito. Já que você é tão bonito assim. É pesado, foda. Ele tem uma segunda pergunta. Pesado. Droga. De novo, tu és. O Enzima TM. Olha só. E o Mussa já escreveram para o Kotaku. E eu quem que perguntou saber... essa? O Ives. Ah. E eu quero saber como foi lidar com o fato de que vocês estavam escrevendo para o braço brasileiro de uns sites de games mais odiados da internet. Nem sou eu que estou dizendo isso. Cara, isso... Eu acho que foi ele que disse. Ele que disse que... Eu tenho certeza que você disse isso mesmo. Mas eu acho que, assim... isso era uma coisa que, de fato, a gente ouvia até de assessores brasileiros, né? Uhum. Que os assessores brasileiros falavam... Puta, foda que, meu... Quando a gente fala que vocês são do Kotaku, a galera já fica meio assim e tudo mais. Ou seja, tipo, realmente existe esse estigma, tanto entre os leitores quanto, pô, até... internamente, nos bastidores, assim, da indústria. Uhum. O bom é que a gente... E isso, claramente, por conta do Bueno, a gente se distanciava bastante deles. Uhum. Não só... Tipo, principalmente editorialmente, assim. A gente tentava se distanciar deles. A gente, aos poucos, foi eliminando tradução e tudo mais para tentar fazer os nossos textos e tentar, sei lá, botar a nossa visão da coisa. Mas é complicado, cara. Eu sempre trabalhei em empresa de gringo, tá ligado? Tipo, na Vice foi assim, no Kotaku foi assim. E é engraçado que é sempre os mesmos problemas, tá ligado? A primeira coisa é que os gringos acham que brasileiro é piada. Isso vale pra todo mundo. O pessoal do Kotaku, a gente já teve problemas com isso, do Totilo falar mal da gente pra um monte de jornalista brasileiro, quando a gente não estava presente, tá ligado? Ah, é? Sim. Sério. Nunca soube disso. Pois é, ele teve essa... Por que ele não gostava de vocês? O Totilo falou... Eu não sei, cara. Eles nunca gostaram da gente. Inclusive, eu conheci alguns deles na E3 do ano passado, de 2013. Eu conheci o Totilo, conheci o Jason Schreier, conheci a Tina Mini, o Kirk Hamilton e o cara que faz... Alguma coisa da Person, que é o cara que faz vídeo pra eles. E, cara, o Kirk foi muito gente boa, a Tina foi muito gente boa, os outros caras são escrotos. Ah, é o tipo, Jason Schreier. O Totilo é um escroto, o Jason é um escroto. Mas, tipo, não queriam nem trocar ideia? Não queriam trocar ideia. Tipo, sei lá, eu fico pensando assim, se eu fosse um jornalista de um site gringo e tudo mais, e aí eu conhecesse pessoas que são da redação brasileira do site, porra, eu queria conversar com eles direto, sabe? E aí, quais são as perspectivas no seu país? Como é que é o lance e tudo mais? Mas não, tipo, a atitude que eles tinham em relação a gente era diretamente de, tipo... Ah, vai, vocês são só uns caras aí, sabe? Vocês mantinham contato com eles? A gente mandava matéria pra eles. A gente até tentou mandar o furo que a gente tinha conseguido do Rayman 2. Uhum. O que o Bertrand soltou pra gente. Deu uma vazadinha de leve. Deu uma vazada pra gente, sem querer. E a gente até soltou isso e tal. E mandou pra eles, eles simplesmente ignoraram, assim. Tipo, ignoraram. É. Estranho, eu não consigo imaginar... Qual seria a base deles pra odiá-los? Porque eu sempre presumi que eles simplesmente não conseguiam ler nenhum dos textos no Kotaku Brasil. Então, mas aí que tá. E isso é uma coisa que é meio que é normal, entendeu? Tipo, os gringos em geral, eles têm uma visão de todo mundo que não é... Não sei se isso é parte de preconceito deles e tudo mais, mas eles têm essa visão de que a gente é só, sabe... Apenas mão de obra, assim. Uma mão de obra, uns caras aí traduzindo os nossos textos, assim. E é só isso. A gente, parece que é como se a gente nunca tivesse essa opinião pessoal. Então, eu acho que essa respondendo, voltando à resposta, à pergunta do Ives, a gente sempre tentou se manter afastado deles nesse sentido. E a gente, por exemplo, uma coisa que foi facilmente abandonada foi o esquema de reviews deles. A gente não, de forma alguma, seguiria isso justamente por isso que você falou. Eles acham que... Eles focam muito nessa coisa do consumidor, de tipo, ah, você vai comprar e vai valer a pena, o seu dinheiro vai valer a pena. Isso pra gente nunca fez sentido algum, assim. Uhum. E a gente tentou se distanciar bastante disso, assim. Mas eu não ficava muito chocado quando as pessoas falavam, ah, mãe, olha esse Kotaku aqui, blá, blá, blá. Eu sei, cara, o Kotaku gringo é uma merda mesmo. Mas fazer o quê? A gente tá fazendo nosso trampo aqui. Se você prestar 5 minutos de atenção, você vai perceber que é bem diferente um site do outro, pois tá ligado? É. E mesmo assim, tinha... Tem pessoas, não sei se ainda tem, sei lá, como é, que realmente não aceitavam nada porque era o Kotaku. Isso eu vi acontecer várias vezes, assim. Nos Estados Unidos se diz ou aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil. No Brasil também. Porque eu sinto é que lado, tipo... O Kotaku tem suas coisas boas, tem o seu monte de merda que eles publicam, mas eles simplesmente têm uma audiência tão grande que você não tem a escolha de ignorá-los. Sim. Sim, sim, sim. Lá fora, entre os gringos, o Kotaku é motivo de piada. É. Aqui, tipo... O Mussa viu o... Quem que foi o presidente da Microsoft? Quem que foi? Foi o Peter Moore. O Peter Moore, da EA. Aloprando o Totilo na frente de todos os jornalistas gringos. Tipo, então. Antes da conferência da E3 ano passado, ele falou... O Peter Moore falou alguma merda no palco antes de começar a feira. Ele é... Tô vendo aí o Totilo do Kotaku, pode publicar aí, pode falar que eu falei isso aí mesmo, tá ligado? Dando uma loupadinha de leve, assim. Mas eu não sei, eu sinto que assim, ele... Eu não sei se ele é realmente tão odiado verdadeiramente, porque eu sinto que outras pessoas da indústria gostam deles, assim, sabe? Pelo menos eles não são vistos todos, pelo menos, como jornalistas ruins. Porra, o Kirk Hamilton, Que é bom. Muito bom. Sim, sim. Então... Jason Schreier, que queira ou não, ele tem alguns textos. O texto dele da Treehouse na Nintendo foi brilhante. Sim, sim. A entrevista dele com Molinou. Então, e é justamente, a gente sempre conseguiu aproveitar pelo menos esses bons textos e tentava botar, tipo, tentava traduzir, tentava trazer essa visão, tá ligado? Só que a gente tentava se afastar também ao mesmo tempo, porque era complicado, assim, tipo, assim no mais básico de bastidores mesmo, de relação com a assessoria, tipo, realmente, o Kotaku é realmente muito mal falado. Não, a gente não sabe por que direito, né? Tipo, a gente meio que herdou só essa visão, né, que as pessoas têm do Kotaku, mas, pô, Eu acho que o importante, pelo menos pra gente, sempre foi a gente fazer o nosso trampo, entendeu? Ah, a gente faz o nosso trampo ali todos os dias. Acho que mais que fazer o nosso trampo, no Kotaku a gente sempre teve um trabalho meio ingrato de tentar fazer as pessoas entenderem o que a gente tava fazendo. Sabe? Sim. Era uma coisa diferente, que, tipo, eu review sem nota e uns textos mais opinativos. Uhum. Eu lembro de um texto que a gente usava bastante, justamente por quando as pessoas vinham falar, ah, mas essa é a sua opinião. E aí a gente revivia aquele texto do Bueno sobre jornalismo imparcial. Uhum. Mas sobre a mitologia do jornalismo imparcial. Sempre foi uma das coisas, até que era uma incógnita de motivo pelo qual comprou-se a marca Kotaku pro Brasil, sabe? Eu acho que a F451 tinha conseguido sucesso com o Gizmodo e tal, e resolveu tentar com outras. Mas era muito de... Você tem essa carga negativa e você não tem as visitas que você tem do Kotaku americano, sabe? É. E muita gente que acessa já o Kotaku americano... Era muito difícil conseguir traduzir esse leitor pro brasileiro, sim, porque ele lê em inglês e ele vai ler o conteúdo original lá, sabe? Uhum, uhum. Nunca, sempre foi meio esquisito a decisão por trás disso. Mas justamente eu fui... era justamente por isso era tentar... Mas a gente se fudia bastante por conta deles. Uma reclamação, por exemplo, que é comum pra caralho, até hoje, era o lance de tipo, ah, mas o Kotaku, se você bota kotaku.com, redireciona pro Kotaku brasileiro. É, mas cara, hoje em dia é mais escroto, porque antes tinha o botãozinho US lá em cima. US lá em cima, agora tiraram isso. Tem. Pois é, tiraram. E aí com... fala, a gente pediu isso. Kotaku.br. Não funciona. Não funciona também. Eu vou pro brasileiro do mesmo jeito. Pois é. Só que, então, mas o redirecionamento em si nunca foi culpa nossa. Isso daí foi culpa dos gringos, entendeu? E esse lance, eu acho que até de mudar agora do Kotaku.us, lá, é ponto .us, us.kotaku.com, é exatamente. Mesmo assim, foram os gringos, eles que mudaram isso. Mesmo que ninguém mais. Mas roubando visitas, porque, tipo... Não sei. Não sabemos, cara. Que engraçado, você vê, acabou de abrir deve ter tido uma queda, entendeu? Acabou de abrir o braço do Kotaku inglês. Uh-huh. Eu só li o texto de apresentação daquele site, e você percebe, é um tom completamente diferente do Kotaku americano. O Kotaku australiano, volta e meia, tem textos... O Kotaku australiano é ótimo. O Mark Searles, lá do Kotaku Australia, escreve bem pra caralho. E textos muito mais, eu sinto, honestos e diretos do que do americano e tal. Eu sinto o maior problema do americano é que, às vezes, ele é quase meio Rede Globo, assim, sabe? É eles falando deles mesmos, assim. Sim, fico muito surpreso de descobrir que eles te trataram mal e que... Sim, sim, cara. Tipo, que eles falavam mal. Eu achei que o contato deles era zero com vocês. É negativo. É negativo, no teve um evento lá do PlayStation 4 em fevereiro do ano passado. Foi no ano passado? No ano passado. Que foi lá em Nova York. Que eu encontrei o Ivan Narcisse lá. Nossa, cara. Aquelas calças deles eram maravilhosas. E ele, cara, falou, tipo, literalmente, fui lá, pô, o Bueno tinha falado pro Totilo que eu ia. Falou, o Fernando vai, não sei o quê e tal. Falou, não, eu vou estar lá, o Ivan vai estar lá também e tal. A gente tá com uma ideia. Aí, beleza, fui lá, pô, o Ivan, tá, eu sou o Fernando do Brasil, não sei o quê. Aí lá, legal, não sei o quê, não sei o quê. Pera aí que eu já volto. E nunca voltou. Tipo, deu um perdido forte em você. Da balada, assim, sabe? Você foi tratado como uma mina feia da balada. Como uma mina feia da balada. É, cara. E foi zoado, assim. Achei bem zoado. Então, eu nunca tive, sei lá, a experiência de ter um chefe que era de outro país. Mas justamente. Pelo menos quando eu me relacionei com pessoas quando estavam nos Estados Unidos pra eventos e tal. Aí era sussa. A minha experiência é completamente oposta. Sim. Eu fui extremamente bem tratado. Mas é esse lance sempre de relação de trabalho. Muito interessados em Brasil. Claro, tem aqueles ignorantes que acham que a gente fala espanhol e... Uhum. Como é o mercado dali. Mas, tipo, normalmente, completamente indiferente ao fato de você ser, sabe, brasileiro ou não. É estranho, sei lá. A relação sempre foi... Eu sempre soube lidar muito bem com isso. É sempre tipo, ah, não, faz uma piada, alopra junto, faz alguma coisa em cima e tal, mas é foda. Relacionamentos... Enfim, próxima pergunta. É foda. É, Bruno Isidro, se vocês tivessem uma noite de prazer com o executivo da Nintendo, quem vocês escolheriam? Miyamoto, Iwata ou Red? Acho que o Red, cara. Acho que o Miyamoto, cara. Depende, se eu quisesse ser passivo, eu escolheria o Red. É isso que eu ia falar, então. Depende do tipo de amor que você quer. Mas se for um firmar amor puro, com honesto. Com a folha. Olhando no olho, com olhando no olho. Pois, tá ali. É, então. O Miyuato tem cara que transa com você usando luva. Eu deve ser meio nojentinho, assim, né? Pois é, também acho. Imagina. Qual que é um desses três transando? Imagina agora. Eles transam, você já pensou sobre isso? É que nem quando eu penso, o Geraldo Alckmin transa, eu acho. Ele é da Opus Dei, cara, não deixam isso na Opus Dei, cara. Não, mas depois de casado, pode, ele é casado, não é? Talvez. Ele emenda uma pro Heitor. Como é a comida na cadeia? Caralho. Eu nunca fui preso, ok. E como você lida com o fato de ser, de namorar com alguém que faz os doces mais deliciosos da galera de joguinhos? Não sei qual é a competição, mas, tipo, eu acho que eles são muito deliciosos por conta própria, porque não tem tantos doces na galera de joguinhos. É, assim, então. Mas, cara, esse é o motivo pelo qual eu engordei 5 quilos em 3 meses. Porque eles são realmente deliciosos. E eles ou quando você vai na casa dela, eles aparecem em maior e maior quantidade. Assim, A gente gravou Amigos do Fórum alguma uma época na casa da Nina e era tipo, era tenso, cara. Era tipo muita comida sempre. Tipo, comidas tipo, deliciosas. Muitos não chegam às mãos de outras pessoas que passam por mim antes. E, cara, eu ganhei umas coisas tão incríveis. Ganhei uma tardes feita de cookie, ganhei tardes de brownies. Nossa, cara. Sim. Que história é essa de comida de cadeia, cara? É uma longa história de que eu fui preso, supostamente, por sair com uma garota menor de idade. É por isso, então. É, eu tava ligado nessa história. Não tem nada de verdade nessa história, tirando a garota menor de idade. Que explica todo o seu conhecimento. Mas em 3 meses ela fez 18. Ah, bom. Então, beleza. Ah, tá sussa. Já cometi Fabiano Flores pergunta: Heitor, como foi poder usar os vídeos do Arena como desculpa para admitir que você usa maquiagem no dia a dia? Foi libertador, era o que eu esperava há muito tempo, porque minha maquiagem nunca fica muito boa em podcast. Sempre dá pra perceber falhas, imperfeições, mas eu só usei maquiagem uma vez. E aí perguntaram se eu ia tirar, eu falei, não, nem fudendo, vou passar o dia aqui. Suas olheiras somem, cara, aquilo é mágico. Eu parecia um bebê, eu já pareço um bebê, mas eu parecia mais ainda um bebê, eu me senti lindo. Você se sentiu querido. Aí teve uma vez que a minha namorada pediu pra passar rímel e lápis em mim, porque ela queria ver como ficava. Sério? E aí, tipo, cara, lápis é literalmente a pior coisa da face da Terra. Pra passar, né? Linchamento, nazismo, lápis. Lápis no olho. Não, aquilo é horrível. E aí ela passou de... Claro que eu fiquei com cílios gigantes, eu já tenho cílios gigantes. E aí eu olhei e falei, puta, eu pareço um cara que não sabe participar do RuPaul direito. Falei, só passava com sabão pra sair. Aí entrou sabão no meu olho, aquilo ardeu pra caralho. E não saía, ficou tudo borrado, eu parecia uma puta barata. Parece um gótico triste. Foi a pior experiência que eu já tive. Próxima pergunta, Vinícius Cipolotti. Imaginem esse cenário. Vocês acabam de dar aquela cagada homérica, do tipo que faria uma criança chorar. Caralho. Acabado o serviço, a pessoa amada entra logo em seguida no banheiro e, sentindo aquele buquê delicioso, reclama do cheiro. A pessoa está certa por reclamar ou o banheiro é uma free fire zone e nele vale tudo. Então, peraí, a pergunta é, quem paga o aluguel? É a sua mina? Ou, tipo, você tá lá porque tá lá, ou você paga a sussa, e, tipo, vocês dividem as contas, porque acho que essa que é a pergunta, talvez, né, cara? Talvez. Tipo, quem é aqui? De quem é de o quem banheiro? Quem é o banheiro? Justo, quem é o dono dessa porra desse banheiro? Ah, mas peraí, tem que ter um senso comunitário que outra pessoa vai usar. Então, eu acho que o lance é o seguinte, cara. Claro, acho, tipo, processo, assim. Acho que deveria ter uma porra de um Kleid na parede ali pra você apertar depois que você caga. Exatamente. Tá ligado? Tipo, não importa em que banheiro você caga, sempre tenha um bom senso de que outra pessoa vai entrar lá. E nem sempre essa pessoa quer sentir como é que é o seu intestino por dentro, entendeu? Tipo, tem uma convenção de Genebra, assim. Exato, do banheiro. Exato. Descargas, procura um Glade, solta um desodorante ali. Isso, exatamente. E outra, tinha aquele programa lá de nutrição que aquela inglesa magra e seca lá fazia. Reclamava de todo mundo, ninguém tava bom. E ela explicava que cocô saudável fede, mas fede por pouco tempo. Se o cocô tá fedendo durante muito tempo, meu amigo, não tá se alimentando direito. Exatamente. Eu só queria falar que no fim de semana eu fui na Fast Comics. E, cara, eu... Tinha gente não se alimentando direito. E como tinha, cara? Você cagou fedido na Fast Comics, cara. Não? E aí eu fui no banheiro, eu queria usar um das cabines, né? E aí eu abri, cara, e... O que você viu lá? O que eu vi lá, cara, numa privada... Nunca vou esquecer. Cara, era um cocô com um diâmetro de um punho. Assim. Oh, era tipo... Punho fechado. Podia-se dizer que era quase um bebê. É quase um aborto. Cara, foi tipo um fist invertido, assim. Foi, e cara, eu tenho muita dó do cu que libertou aquele cocô, cara. Nossa. Tipo, deve ser um cu muito infeliz, cara. Você chegou aí no banheiro da Campus Party? Sim. Porque o banheiro da Campus Party, assim, se eu cagasse lá no chão, ninguém ia reparar. Não ia. Tipo, normal. Faz parte. Porque tinha quase merda saindo do banheiro, chegando nos corredores. Era bom, cara. Era um bom banheiro. Mas é. Respondendo a sua pergunta, cara, de quem é o banheiro, número um, e número dois, Compra um Glade. Compra um Glade, velho. Liga o chuveiro. Liga o chuveiro. Exatamente. Até porque ela não vai ouvir os barulhos, que essa é a minha maior treta. Exatamente, cara. Não sei se você quer que você... Tem isso também. Você nunca vai me ver, então você vai passar o resto da vida sem saber se eu cago ou não. Quem sabe eu não cague. Exatamente. Próxima pergunta. Yuri Bileski! Bileski! Eu queria saber se o Bileski gostou da última da homenagem que o vocal gostado, que você fez para o último nome. Hoje dele. Vocês vão me ajudar a ser um pai melhor. Olha só! Número 1. Sobre maconha e entorpecentes ilícitos. Puta, começou bem, né? Vamos lá. Como foi, se é que foi, a reação dos seus pais quando souberam que vocês curtiam essas paradas? Como vocês se imaginam tendo essa conversa com um adolescente hoje em dia? Cara, minha mãe achou que eu tava fumando pedra. É. E daí até eu explicar que eu não estava. E meu pai pediu uns pegas. É verdade. Foi divertido. Cara, os meus pais, eles ainda acham... É engraçado porque, assim, a conversa depende muito do que você já fez pros seus pais na vida, tá ligado? Então, como eu sempre, tipo, assustei os meus pais com coisas, tipo, choquei vocês, mas olha, as minhas notas na escola estão ótimas, tá ligado? Então, eles nunca puderam falar muita coisa, a não ser, tipo... Porra, Pedro, sabe? Tipo, na verdade, essa é a reação pra muita coisa que acontece lá em casa. É tipo... Porra, Pedro, de novo? Por que que... Não, na verdade, não. É muito mais específico. Nossa, eu ouvi a voz da minha mãe falando isso agora, que é exatamente assim. Pô, Pedro, pra quê? Nossa, é verdade. Nossa. Eu já ouvi sua mãe falando isso várias vezes. A minha mãe... Essa é a reação da minha mãe pra muitas coisas. Foi essa reação, por exemplo, pro texto da Vice. Quando fui expulso do colégio. É sempre tipo, pô, mas... Pra que isso, entendeu? Que? Tipo, qual que é a finalidade? Você tem problema, moleque? Exatamente. Quase uma portadinha científica. Tipo, mas... Me explica por quê. Por quê? Exatamente. Mas em relação... Aí já a segunda pergunta quando de, tipo... Quando eu falo com seus filhos, cara, na verdade, eu acho que é muito simples, porque eu fico sempre pensando muito... Eu tive que falar pros meus pais sobre drogas, tá ligado? Ou não foram eles que falaram pra mim. Eu que descobri na prática, assim. Eu acho que eu falaria pra eles, tipo, por mais que você não tenha... E essa foi a desculpa que anos depois os meus pais falaram, mas a gente não sabia, a gente nunca tinha visto, por isso que a gente nunca conversou com você, com sua irmã sobre isso e tudo mais, porque eles não tinham essa informação. O que é bem honesto, assim. Mas é um lance que é, tipo, tenta se informar, tenta entender as causas reais e científicas, não leia um post num grupo do Facebook contra drogas, tá ligado? E é religioso. E tente se informar dessa maneira. Se informe realmente sobre os efeitos e tudo mais. E seja sincero com o seu filho. Eu acho que é isso, assim. Eu levo muito em consideração, por exemplo, minha irmã. Ela é adolescente e eu tive o papo de drogas com ela, logicamente. Porque, meu, se ela fosse pedir pro meu pai explicar pra ela... Tá fudido, Ela tá na merda, coitada. Na grande real é que... O grande erro das gerações passadas foi justamente demonizar essas coisas, tá ligado? Exatamente. Demonizar e jogar todas elas dentro da mesma pasta ali, tá ligado? Até que é meio engraçado, porque sabe, minha mãe veio da geração hippie. E ela já tinha tido contato com maconha, ela teve muitos amigos que tiveram contato, mas quando foi a vez dela ser mãe e ver os filhos tendo esse contato, foi como se fosse alienígena pra ela, sabe? Sim. Eu não consigo entender como esse salto ocorreu. É que eu acho que... Isso aconteceu também com a minha mãe. É que eu acho que conforme o tempo, a nossa geração, por exemplo, tem muito mais conhecimento da parada. Antigamente a galera somente usava. É. Tipo, usava e havia, tipo, amigo do amigo meu enlouqueceu e se jogou do prédio. Tá? Sim. Tipo, nossa. Quando que alguém fez isso por maconha? Então, sacou? Tipo, então, hoje em dia você a gente tem muito mais chance de fazer isso com as drogas que são receitadas pelo seu psicólogo. Exato. Sim, com certeza. O lance é que hoje em dia com breja, né? Cara, com essa. Hoje em dia a gente tem internet, gente. É muito mais informado sobre o que cada coisa faz com a pessoa. A gente entende o quanto cada coisa já matou pessoas e por aí vai, tá ligado? Acho que o lance é justamente isso. Não demonizar um negócio e tentar, que nem o Fogão falou, se entender o melhor efeito de cada uma dessas drogas na pessoa e explicar pro seu filho, tá ligado? Assim como você explicaria o que é uma cerveja, tá ligado? Exatamente. Tipo, é só saber lembrar que... Mesmo que o caso do estágio tivesse sido o único, já teria morrido mais gente com tampa de privada na cabeça do que com overdose de maconha. Pois é, exatamente. Exatamente. Mas, tipo, aquela grande fita, tá ligado? Tipo, você não pode demonizar as drogas, mas você craque e você ainda pode, tá ligado? Tipo, ou não isso, saca? O importante é, seja honesto com seu filho, cara. Porque hoje, na idade da internet, se você não for honesto, ele vai descobrir 5 minutos depois, olhando na internet, alguma coisa que você falou. Tipo, peraí, mas meu pai acabou de falar alguma coisa, saca? Vai incentivar, sei lá, o uso de... de cocaína, de crack. Não, lógico, mas é que eu acho que maconha tá num patamar muito específico que, cara, não vai demorar pra ser como álcool e cigarro. Mas pode falar, em relação à maconha, digo, em relação a drogas no geral, tipo maconha, ácido, bala, pó, whatever, tá ligado? Você tem que explicar. Isso. Independente da droga que for, você tem que explicar pra ele o que, que isso faz com a pessoa, tá ligado? Você não pode simplesmente pegar e tirar a maconha da equação e falar assim, ah, beleza, ó, galera, tem drogas e tem maconha. Tudo bem que existe aí uma diferença entre maconha e as outras coisas, mas... Do mesmo jeito que maconha tem seus efeitos na pessoa, ácido também tem, bala também tem, pó também tem, MD também tem. Tá exatamente, tipo, exatamente. E você não pode simplesmente pegar e ignorar esses outros efeitos, porque exatamente. Senão a pessoa vai cair lá no meio do buraco sem saber o que tá acontecendo e no que vê tá num problema, cara, gigantesco, tá ligado? E sendo honesto, existe sim uma questão de vício de qualquer droga, isso vale para qualquer droga, lícita ou ilícita, que vício é uma bosta. Não, beleza, você pode curtir tomar uma breja com seus amigos, pode curtir fumar seu pigas ou fumar sua maconha e tudo mais, mas é uma bosta você ter aquela sensação de que você, puta, eu queria precisa muito e eu preciso isso, comprar, tá ligado? Só que ao mesmo tempo tem estudos muito pequenos em drogas ilícitas e vistas como mais, vamos dizer, demonizadas e tal. Por exemplo, estudo em volta de cocaína é muito baixo, porque você não tem acesso à cocaína em si. Uhum. Mas tem algumas pesquisas que mostram que os casos que a gente ouve são das pessoas viciadas. Uhum. Mas que, na verdade, a esmagadora maioria das pessoas consegue conviver sua vida toda num relacionamento meio tranquilo com a... Com o vício. Com pó, é o caso específico que eu conheço. Sim, sim. Uhum. Não, mas o lance é o vício, e isso é uma coisa importante, você tem que entender que, assim, o vício é uma consequência que vem junto. O lance é, assim como os efeitos da droga, você vai ter que saber lidar com os efeitos do vício também. Mas você vai ter que saber segurar, você vai ter que saber, tipo, deixar... Você tem que ter discernimento, porque do mesmo jeito que o cara pode ficar viciado em pó, o cara pode ficar viciado em fumar um beck, tá ligado? Tipo, e não é um vício, digo, físico, eu digo vício psicológico, tá ligado? Então o cara, tipo, acorda, vou fumar um. O cara vai comer um bagulho, vou fumar um. Depois vai comer um, fumar um. Vai tomar um banho, vai fumar um, tá ligado? Vai pro banco, fumar um, tá ligado? É, exatamente. Só que, pô, isso vale pra qualquer coisa que você, tipo, consome, é tá ligado? É uma opção sua. No fim das coisas, sempre é uma opção sua. Aliás, tem até disso pra comida, tá ligado? Sim, tipo, exatamente. Deve ser de chocolate, deve ser de café, deve ser de refrigerante. Aí, ó, viu? Aí, ó, meu Deus do céu. Eu acho que se fosse essa conversa, seria isso. Seja honesto e tente se informar dos efeitos do que você não conhece, assim. Exato, e aí fale... Seja sincero, se ele fizer perguntas... Uma boa. Porque, meu, você é pai, você já deve conhecer. A maioria das conversas, elas são... Tipo, se você deixar, a criança vai indo. Exato. Sozinha. Tipo, não, ela vai fazendo perguntas e o grande tenta responder essas que você perguntas tem que fazer honestamente. A criança ou adolescente confiar em você, tá ligado? Você não pode simplesmente chegar e falar... Exatamente. Se você usando droga, eu te chuto de casa. Isso, não, isso é a pior parte. É, não, tipo, você tem que transmitir aquela sensação de confiança de que, tipo, se ela tiver alguma dúvida em relação a alguma dessas substâncias, que ela pode vir conversar com você sobre isso, que não vai ter problema, tá ligado? Se ela usar um dia... ou se ela quiser usar algum dia, aí o moleque ou a menina pode vir trocar uma ideia com você que não tem grilo, sacou? Você tem que transmitir isso. Acho que a cena é essa. Excelente. É a questão. Nossa. Excelente. É, vamos ver. Porra. Número 2. Ainda na pergunta do Yuri. Sobre animes, pra mim. Lógico. Meus filhos mais velhos, 12 e 8 anos, não curtem anime. Na verdade, acho que rola uma verdadeira ojeriza por parte deles. Onde posso estar errando... E como devo proceder antes de apelar para o hentai? Primeiro, cara, tá tudo bem. Acho que talvez, não sei qual é o seu método, mas assim, não tente forçar os seus filhos a assistir anime ou qualquer outra coisa que seja, porque aí você corre o risco de fazer com que eles não curtam essa coisa porque você tá meio que obrigando eles a fazer essa coisa. Sim. A gente tá falando de anime, certo? Não tô viajando. Não sou drogas, é anime. Porque, tipo, com 2-3 sessões eu acho anime um saco. Eu não tô entendendo qual é o problema dele com os filhos. Assim, tem animes e animes. Tem muitos tipos diferentes de animes, assim, como tem muito tipo diferente de... Séries? De televisão, de séries, de desenho animado. De quadrinho, de livro, tipo... O importante é que seus filhos não virem aquelas pessoas que dizem que Death Note tem uma história incrível. ok, você concorda comigo? Concordo. Porque... Ou eu trouxe uma ira muito grande da internet quando eu falei, cara, eu acho que quem acha que Death Note é uma história incrível provavelmente não foi exposto a muito boas histórias na vida, né? Aliás, na maioria das vezes que alguém fala assim, não, eu vi esse negócio que é uma história espetacular, você fala, velho... Você não, não, quando eu falei isso de Death Note, você não passou dos dramas gregos, né? Quando eu falei isso de Death Note, a internet ficou brava, viu? Eu acho que é legal. Eu achei muito estúpido. Eu achei aquilo tão, tão imbecil. Não, eu acho que é tipo a melhor coisa do mundo. Eu acho legal só. E, cara, não sei, depende muito do que eles gostarem. Você pode mostrar alguma coisa do Estúdio Ghibli, que é sempre bom, uma coisa tipo Totoro, assim, que é mó simpático. Sim. É engraçado que acho que a introdução de todo mundo foi os de aventura que eram longos, né? Tipo Cavaleiros, Dragon Ball. E é engraçado que quando criança, eu pirava em Cavaleiros e Dragon Ball e tal. Ou mesmo Yu Hakusho, essas coisas assim. Esquisito eles com a cidade no curtindo. Vai ver que eles são o quê? Uma geração mais Adventure Time? Talvez, né? É tipo, mas aí a gente sempre recomenda Cowboy Bebop, mas é pra galera que é um pouco mais velha. E Akira também é pra galera que é um pouco mais Evangelho velha. Então, também. Eu vi quando eu era criança Akira e foi perturbador. Cara. É, então, Akira não é pra tipo, pra criança. Aquela garota assim esmagada no final, eu tenho pesado com aquilo de vez em quando até hoje. É, tipo, nossa, pesado assim tal. Verdade. Mas depende muito disso. Se você quer muito que seus filhos sejam anime, vê o que eles gostam de, tipo, de outras coisas e tenta achar um paralelo em anime e falar, tem isso aqui, tá ligado? Se você realmente quer que eles assistam anime. Mas não sei se tem muita coisa pra recomendar. Mostra fora isso, assim. Animatrix, muito bom, ótimas animações, expande muito bem o universo de Matrix, que é um ótimo universo. Verdade. Não, eu tô zoando, eu acho Animatrix uma merda. Você não gosta de Animatrix? Eu acho horrível. Não, eu gosto dos desenhos, cara. Tem uma animação que salva ali no meio. Não cara, tem uns animadores muito fodas que participaram disso daí. Todas as tentativas de expansão do universo Matrix. Sim, o universo Matrix, a parte do Matrix em si é mesmo... A parte da história pode ser até ser uma bosta, mas a parte da animação de maior parte do desenho é louco. Eu também acho. Não sou um grande fã, não. Eu também acho. Bastante. Tudo bem, número 3, pro Heitor. Sobre animais. E essa zoofilia, hein? Na sua opinião, qual seria o melhor caminho a seguir caso venha a descobrir que um dos meus moleques curte um pet love? Meu advogado me aconselhou a notar. Não, cara, sério. Não é legal transar com animais. Os animais não, peraí. Aí eu tenho também algo a falar contra isso. Meu Deus. Ó. Que bicho você comeu, Falcão? Vai. Eu não. Mas assim, minha primeira coisa que eu tive que fazer pra Vice, meu primeiro texto sobre a Vice, era dar uma olhada em um fórum de zoofilia pra ver qual que era o relacionamento com as pessoas, assim. E aí eu comecei a entrar, de fato, nos fóruns, dar uma olhada, ler e tal. E aí você percebe que tem dois tipos de zoofilia. Primeiro é a zoofilia que de fato é praticada, e aí a zoofilia que a maioria das pessoas acredita que é. A primeira é que a maioria das pessoas que praticam zoofilia, grande, esmagadora maioria, é que são pessoas que normalmente treinam seus cachorros, e isso são mulheres que treinam seus cachorros para, tipo, penetrarem elas. Raramente é o caso ao contrário. Acontece, e isso é errado. E é o lance todo, por incrível que pareça, pode ser estranho falar disso, mas é por incrível que pareça, é um lance de consentimento. Nesses casos onde o cachorro penetra, não é que alguém pega o cachorro e enfia o pau dele dentro da mina, não. E existe uma preparação do animal, tipo, durante muitos anos e tudo mais, para ele se acostumar com a ideia que o seu dono também pode ser uma fêmea que ele pode cruzar e tudo mais. Normalmente é associado a isso. O mesmo vale para cavalo e tudo mais. Aqui, tipo, Magic Hands, caso famoso. Qual Magic Hands? O senhor é claro que tá ligado. Desenvolve. O nome eu não tô reconhecendo. Magic Hands é um grupo de pessoas que se reunia pra transar com cavalos. Só que pra quem não sabe, o pênis de um cavalo é enorme. Agora eu tô ligado. E uma pessoa tem que ser meio que ser seu spot. Ele tem que segurar o pênis do cavalo pra ele não entrar. Então. E aí o que aconteceu foi que o cara que tava segurando o pênis do cavalo soltou sem querer. E o cavalo penetrou o cara e rasgou o intestino inteiro dele. Só que o último berro dele é um berro de prazer absurdo. E aí ele morre. Então. É o Magic Hands. Magic Hands. Então, exatamente. Uau. Isso aí. Então, por isso que eu falo que não é necessariamente horrível você transar com um animal, entendeu? Pelo menos eu vejo assim. Eu entendo o lance do conceito. Ok, a parte do conceito. Eu nunca. Não tô falando que eu tive alguma. Eu não sei, falaram. Eu tô esperando esse texto da Vice. Não tô. Não isso, mas assim. Minha tipo, quando. Tá bebida de porra pro meu cachorro. Então, é. Mas assim, eu, honestamente, quando eu vi isso, eu digo isso porque assim, eu entrei com nesses fóruns de zoofilia pra ler com essa mentalidade de tipo, mano, esses caras aí é tudo zoado, vou aloprar eles, vou fazer um texto aloprando eles. E aí eu não consegui, porque era realmente. Eles demonstravam um amor sincero pelo animal e tudo mais de um jeito carinhoso, não era nem de um jeito. This is too awkward. Não, era realmente, tipo, não, meu, quando falava do cachorro, e falava, não, tipo, é um amor, blá blá blá, desse jeito, assim, assado. E, né, cara, fazer o quê? É o que as pessoas gostam. É o amor, né? Ok. Enfim, zoofilia. Acho que falamos demais de zoofilia, né, cara? Giovanni Álvares, para todos na mesa. A fada Noel da Páscoa, que só aparece em sonhos, aparece para vocês em uma noite e fala que o dia seguinte será o dia da marmota. Que jogo vocês escolheriam para jogar pelo resto das suas vidas? Tetris? Tetris. Tem que ser algum jogo, tem que ser algum jogo, tipo, que você de fato consiga jogar direto. Assim, exato, cara. É, porque Tetris, imagina que saco jogar o começo do RPG sempre. Então, nossa, exatamente. Né, então, né? É, Tetris é um bom jogo. Mas né? Algum multiplayer, né? Porque pelo menos as partidas vão mudar sempre, os mapas vão ser outros. É. Tem isso. É verdade. Tetris. Apesar de que, se for considerar de fato o Dia da Marmota original, onde o cara passa 1000 anos no mesmo dia... Ele não passa 1000 anos. Passa. No roteiro original. Ah, no roteiro tá original, escrito. Tá. Bizarro. E aí tem isso daí do... Ah, 1000 anos? 1000 anos. Ele não passa 1000 anos. Tem muito pra fazer naquela cidade pequena. Então, ele exatamente. Ele começa a estuprar umas pessoas, justamente, começa a matar outras. Imagina, depois de um tempo, o que você pode fazer... Ir atrás de cada um dos caras que te matou no multiplayer ali que você joga e matar eles pessoalmente. Não, se eles moram em outra cidade. É verdade. Merda. Só se eles estiverem a menos de um dia de distância de viagem. Exatamente. É. Mas eu acho que assim, eu torceria pra cidade ter uma biblioteca muito boa. É. Eu aproveitaria essa minha imortalidade pra ler muita coisa e. É verdade. Vai que a internet já tá, você baixa muito filme, tipo, você se atualiza com o catálogo humano inteiro até aquele dia. É verdade. É verdade. Você literalmente pode ver tudo que os seres humanos escreveram até aquele dia, se deixarem. Legal. Que legal. Bom. Tetris. Bom. Tetris. Tetris. E aí, que mais? Resposta é, mas eu passaria 1000 anos jogando Tetris. Né? Próxima. Marcos Paulo Oliani. Ou Olani. Olani. Bucaneiros, algum de vocês já estourou uma pedra de crack? Cara, as perguntas são escapciosas. Direto ao ponto, tá ligado? Estourou, estourou. Eu não conhecia, desculpa. Não, deve ser. Acho que isso responde. Qual foi a pior droga que os senhores já experimentaram? Puta, pior, velho. Cara, foi. Eu acho que acredito, pra mim, foi maconha mesmo. Por incrível que pareça. Porque, maconha tipo, meu, existe ruim, maconha boa, existe maconha ruim, cara. Eu já fumei uns negócios, tipo, no começo, quando você, tipo, é moleque, na maconha. Aí, tipo. Você pega qualquer bosta feita de merda de cavalo e fuma. E... Marcos pergunta ainda: o que eu faço pra ganhar um apelido legal? Vai pra prisão, cara. Vai pra prisão e esfaqueia alguém. Vamos te dar um apelido. Dá um apelido pra ele agora. Qual é o nome dele? Marcos Paulo Olani. Olani? Polaine. Não, esse é o. Marco Paulo. Que tal T-Bone? T-Bone. T-Bone. Scarface. Então, André. Cara de cicatriz, velho. Cara de cicatriz. Cabeça de cicatriz. Amelie Polaine. Por que o Heitor é tão lindo? De novo, perguntaram? Caralho, você é bonito, hein, mano? Cara. É que tá, eu não sabia disso. Né? Isso é novidade pra mim também. É. Mas eu acho que é o ângulo. É. Genética ajuda. Próximo, também, Alex Carneiro. Aproveitando minha recente entrada a este Convés e torcendo para dar tempo. Oh, pô. Que vocês bem-vindo ao Convés, então. Bem-vindo ao Convés, Bucaneiro. O que vocês acham do mercado de jogos indie atual? E quais jogos de luta favorito de cada um? Internacional? Mercado de jogos indie. Ah, é de onde os jogos mais interessantes. É muito louco. É, não, é isso que eu ia falar. É um bagulho muito doido. Cara, imagina o final dessa última geração não fossem os jogos indie. Meu, imagina se não tivesse jogo indie, cara. Se não tivesse Steam. Ou pior, se não tivesse Steam, você só tivesse que ter ainda, claro. Nossa. As coisas que a Live Arcade tava oferecendo. Mano, cara, as coisas mais interessantes de longe estão vindo dessa galera. Isso é fato. É real, com certeza. E jogo de luta favorito, caras? Deixa eu ver. Essa é pro King of Fighters 98. De luta favorito? De luta favorito. Soul Calibur 2. Justo. Eu gosto do Mortal Kombat, cara. É, eu curto Mortal Kombat pra caralho, cara. É, Mortal Kombat. Principalmente o último nome. Exato, que eu falo. Próximo, Caio Augusto. Queria saber a opinião do Muccioli quanto ao filme novo do Godzilla. Será que dessa vez Hollywood acerta com o filme? Cara, eu acho possível, assim, porque pior do que o primeiro filme do Godzilla não vai ser. Ele tá implicando que em 98 a gente errou. Eu não entendi isso. Aí eles pegaram e botaram um japonês no filme agora. É verdade, agora tem um. Aquele do Inception. Não, é aquele, é um japonês e aquele japonês. O único japonês que Hollywood usa, tá ligado? É o japonês mais ocidental de todos. Acho que o cara nem tem sotaque, mas eles forçam ele a falar com sotaque, tá ligado? Eu acho que vai ser legal, cara. Tô sentindo uma vibe meio Cloverfield em alguns momentos desse filme. Tem, Godzilla, é isso que eu ia falar. Cara, pelo menos o Godzilla não parece uma porra de um T-Rex gigante, uma iguana, tá ligado? Né? É, exato, cara. Eu gostava do desenho animado que foi o spin-off do que tinha Godzuki. Uma vez eu assisti. É o desenho animado que. Tá ligado que sobra um último ovo no filme de 98? É verdade. E aí ele nasce, aí o protagonista cai na gosma e o Godzilla acha que ele é filho. Porque. Tá. Só que a trama do desenho é que a Terra tava sendo invadida por alienígenas. Ah. É, não faz sentido. Poxa, você não tá com alienígenas? Gojira. Gojira. Exatamente. Uma vez eu assisti esse desenho inteiro, inteiro. É, não, eu assisti, acho que todos os episódios. No Crackle, assim, tipo, que tava, tinha no Crackle. Eu assisti na Angélica. Eu assisti na Angélica mesmo. Sério? É isso que tem, eu falei, vamos assistir. Mas tinha um desenho velho do Godzilla que tinha o Godzuki, que tinha, era o Godzilinha, assim. É, o Godzilinha Jr. que servia pra fazer merda, tá ligado? Era tipo o Caverninha. Exato, exato. Godzilla, e seu filho Godzilinha. Era tipo isso, assim. Tipo Scooby-Loo, assim. Só que era tipo um Godzilinha que o Godzilla gigante não reconhecia ele. Tipo, ele nunca ouvia uma interação entre o Godzilla grande e o Godzuki, tá ligado? Lucas Alberto. Qual o Pokémon preferido do Heitor? Coffin, óbvio. Não vale escolher um amigo vestido de Pikachu. Não, Coffin. Coffin é o Pokémon mais legal de todos. Você curte muito Coffin? Claro. Por quê? Porque eu faria zoofilia com ele. Ah, ele tem muitos buracos, né? Ele é muito legal. Ele é uma bola de poluição. Me explica qual é a espécie do Coffin. Ele é uma bola furada que solta veneno. Ele te mata se você respira perto dele. E ele tá sempre sorrindo, porque ele tá sempre chapado. Tá tipo... cara, e aí cresce um tumor nele com um outro rosto e ele vira o... O Gizzing. Weezing. Eu sempre falo Smoking. Smoking. Ele vira o Weezing. Tipo, yo, Smoking. Smoking Token. Assim, tem coisas esquisitas no mundo de Pokémon, do tipo, acho que é um Oyster, morde o rabo de um Slowpoke e ele vira um Slowbro. É esquisito. Mas, cara, cresce um tumor com um rosto. É uma outra espécie. É uma outra coisa. É uma evolução, tá ligado? Tipo, não é câncer, é evolução. Me responde isso. Como é que o Weezing transa? Com fumaça. É. Agora que você imagina ele, posso Geraldo que ele Alckmin transando com... com o Weezing. Com o Weezing. É, Opus Dei não deixa. João Luiz Marques. Que seleção leva essa Copa do Mundo? É uma questão pertinente. O Brasil. É sério. Brasil. Brasil também acho. É tipo, tem duas grandes coisas. Primeiro que, de fato, o Brasil está com uma seleção muito boa. Ah, você concorda com a escalação do Felipão? Porque hoje no trabalho todo mundo virou técnico em 2 segundos. É, todo mundo vira, né, cara? Futebol, no Brasil todo mundo é um pouco técnico. Eu né? não, gosto cara, de falar. Não menos nada. O Daniel. É, não, eu nem acompanhei. Eu fico longe, cara. Não imagino ah, nada, cara, né? O que eu sei de futebol é que o seleção brasileira tá boa, assim. E tem o fator de você jogar, tá em casa. Isso já valeu pra muitas Copas já do time da casa vencer, assim. Apesar que o Brasil perdeu numa final em casa já. Pois é, por isso que a gente precisa ganhar também. Tá? É. Dois traumas de uma vez só é foda. Eu não me sinto traumatizado, eu tô pouco ligando pra quem. Então eu não tô nem um pouco traumatizado. Comentem a confirmação do novo filme dos Power Rangers. Nossa, é verdade, né? Vai ter essa fita, né? Ah, eu não me importo, cara. Eu também não ligo muito, cara. Eu ligo mais pra Copa, por exemplo, que pelo mais do que vocês, pelo visto. Ah, não, eu ligo mais pra Power Rangers do que eu não ligo Copa, pra nenhum então. Dos dois, cara. Eu sou um pouco fudendo pra isso. Lista, não liga pra nada. Não, assim, eu acho que eu ligo mais pro filme pelo fato de que eu provavelmente em algum momento vou ver esse filme. Eu do eventualmente. Jogo da Copa. Cara, eu vou ligar pro filme se confirmarem o Tommy. Aí eu vou ligar. Imagina ele cola no Bang todo tatuado aqui, né? Tipo então. UFC também. Que decrépito, o Book e o Skull velhos ainda, limpando o chão na Alameda dos Anjos. E tirando uma com a molecada, seu escroto. E eles rindo e todo mundo meio que. Que esses caras sinistros estão fazendo aqui? Murilo Camargo pergunta: aproveitando o embalo da Mix Rebo, se vocês pudessem escolher uma música pra entrar na trilha de um jogo da série Tony Hawk, que música seria? Verdadeiro black metal norueguês, cara. Durante o jogo inteiro, cara. É só isso, só o black metal norueguês. É isso. Cara, eu fazendo a seleção das músicas, eu notei que não tem Real Big Fish, cara. É verdade. Sério? Sério, cara. Eu fiquei surpreso, cara. Parece combinar tanto. Eu achei que tinha sido criado pra Tony Hawk. Pois tem Less Than Jake, tem Goldfinger, mas não tem Real Big Fish, cara. Então eu acho que eu botaria, sei lá, I Want Your Girlfriend. Ah. Do Real Big Fish. Justo. Renan Leite. O que os amigos acham... Renan Leite. Hemingway. Hemingway mandou uma pergunta. Hemingway mandou uma pergunta. Renan Leite. O que os amigos acham sobre o anúncio do novo Pokémon? Ah, ok. É outro. Tipo, a gente tava falando também disso. Tá bom, né? Cara, eu não sei. Pelo fato de que não tinha nada pra mostrar daquele jogo, tinha uma capa... Pra mim é muito Nintendo modo desespero de puta, nem o 3DS deu lucro. Põe mais um Pokémon aí. Eu acho que tem zero coisas desse jogo feitas até o momento. Nada. Tirando a capa que o cara fez no dia anterior. Eu acho que tem, mas não tava pronto pra mostrar e falar, meu, o que tem a ver mostrar? Mostra alguma põe coisa. Põe a capa. É verdade. Capa. Então, uma coisa que a gente tava até mencionando antes também de gravar é que eu acho que eles ganhariam muito mais pontos com a galera, se eles tentassem refazer os originais, Red e Blue. Eles ganhariam pontos com a gente que tem a cidade, com a galera mais nova. Não, nem fudendo, né? Qual jogo deixou os bucaneiros verdade. Mais na bad vibe? Spec Ops The Line, cara. Fiquei na bad. Nossa, na bad. Spec Ops The Line deixou na bad, velho. Resident Evil 6 me deixou muito mal. Mas você deixou na bad por outros motivos. Bagulho é tenso, cara. É o ponto todo, né? De Spec Ops. Sim. É deixar você na bad, cara. Acho que o bagulho é pesadíssimo. Mas o Papers, Please. Ele tem bem carregado. Verdade. Please, o Cart Life me deixa na bad. Joguei. Ele tem a mesma pegada, mais ou menos, do Papers, Please, que eles chamam de. Qual era a expressão? Não era social games, mas é social sims, mais ou menos. O Cart Life, você tem que comandar uma barraquinha de alguma coisa. Tá. E você tem, tipo, vários perfis pra pegar. E é a mesma coisa de. Você tem esse dinheiro. E você tem que cuidar da sua filha, por exemplo. Sim. Você tem que comprar o remédio dela. Você tem que pagar o aluguel. E não tem dinheiro pra tudo. Pode crer. É foda. E aí você comete um erro. E não fudeu, tem dinheiro pra aquele dia. E aí que você faz? Pro Heitor, quantos quilos já engordou depois de começar a namorar com a maior doceira de videogame? Cara, 5 quilos. A galera tá realmente... Mas todo mundo tá percebendo como eu tô mais gordo. Felipe Yuki Ishikawa. Heitor, como vai a organização da primeira festa brownie brasileira? eu vou dizer assim... Se rolar um evento brownie, eu muito vou pra ver qual é a pegada. Falou pra cobrir alguma coisa, ver os brownies. É a mesma coisa que nem quando eu fui na primeira Gallifrey Con que eu fui, que eu tinha acabado de começar a assistir Doctor Who. Eu falei, só vou ver que porra é essa. E, ah, você foi naquela que era tipo numa quadra de colégio, assim? Eu fui tipo, nessa daí. E... Aqui no Brasil? Aqui em São Paulo. Vai rolar esse ano de novo, em outubro, acho. Tem até encontros de Rubens nesse fim de semana, mas aí é meio deprimente. É meio caído. E tudo bem que, sei lá, o Doctor Who eu gosto muito, eu assisti tudo e tal, mas... Meu Pequeno Pônei, eu vi só um episódio pra saber do que se tratava. E eu não vou assistir mais Meu Pequeno Pônei. mas eu iria numa convenção só pra ver, tá ligado? Jefferson Rodrigues. Recomendem algo para comer na madrugada enquanto joga uma partida de algum joguinho ou vendo algum filme qualquer. Queijo Poc, quente, meu. Cara. Queijo quente, o Daniel come muito queijo quente. É que jogando, cara, é o rango da madruga, velho. Ele faz, tipo, jogando é, todo... é complicado, né? Eu não como jogando, cara. Eu também não. Eu sou muito cara. Nojento, cara, pra comer jogando. Eu mal consigo fumar jogando, cara. Porque você tem que segurar com uma mão e aí, tipo, bater a cinza e aí, tipo, você tem que segurar o controle. É por isso que você deixa o cigarro ou o seu beck no cinzeiro, tá ligado? Mas eu sou muito a favor, assim, de desengana esses lanches escrotos, tipo hot pocket, pipoca. Cara, compra uns pãezinhos e uns frios, é tão rápido. É bem fácil. Um sanduíche de presunto, um queijo quente. Queijo quente, velho. Queijo quente é mágico, cara. Minha opinião pega uma ciabatta. Um pouco de cottage. Olha. E um presunto parma. Nossa. Caraca, que menino chique, né, cara? Que mulher de meia idade. É, exatamente. Que não é tão caro. Que é muito melhor. É verdade. Queijo cottage, cara. Do que apresentado. Cottage é foda. Puta que era, tio. E aí você come no downtime do seu... Você tá na menopausa? Pô, peraí. Presunto parma é presunto cru. É bom. Não, peraí. Em defesa do presunto parma, sim. Não, sim. É um pão incrível. E cottage é simplesmente... Eu acho que a única coisa de meia idade é o queijo cottage. Pode trocar o cottage e o cedo do cilindro queijo prato. É sim. Que eu acho menos saboroso. Cara, eu não consigo comer ciabatta, cara. Tipo, ah, não. Eu gosto de ciabatta, mas a farinha dela, tipo, me incomoda muito. Assim. Então, é a farinha incomoda que eu pra gosto. Caralho. Eu acho mágico. Eu acho mágico. É bom, mas, tipo, pega no dedo e eu fico tipo, ah, tem coisas no meu então, dedo. É, por mas isso. É a farinha que eu sinto que quando fica no rosto, eu posso pular de cara no chão que você deslizando. Mas é por isso, então. E o que me irrita justamente de comer ou de fumar é as coisas que ficam na mão, tipo, meio que suor, gordura. Doritos. Não dá, cara. Não dá. Mas só pra fazer um adendo aqui, é sério, o Daniel come queijo quente todas as madrugadas. Sim, cara. Eu amo queijo quente, cara. É a melhor comida pra madrugada. Cara, tipo, verdade. Aqueles grilled cheese americanos, tá ligado? Que você faz, tipo, você meio que frita o pão e põe o queijo dentro, assim. Pô, o George Foreman é ótimo. Exato. Tipo, você pega um pão, passa manteiga, bota um queijo, pega outro pão. É animal. É nóis, velho. Exatamente. Fico feliz por horas. Puta, que vontade de comer o queijo. Pois é, foda. É doido, cara. Johnny Notts. Notts. Acabei de lembrar minha pergunta, se der tempo, vai lá. Vai. Caso as tirinhas Max Rebo ganhassem uma versão animada... Certo. Por quem vocês gostariam de serem dublados sem serem vocês mesmos? Danimbas acho que iria ficar da hora com Luiz Carlos Percy, que dublou Joel de Last of Us. Puta, eu não sei a voz desse brother. Eu não vi Last of Us em português. Em português, é isso que eu ia falar. Eu achei engraçado ter o Seu Madruga fazendo minha voz, cara. Imagina o Seu Madruga fazendo a voz dele. Isso é hilário, cara. Seu Madruga, velho. Seu Madruga pra mim, velho. Puta, cara. O maluco do Seu Madruga. Eu não sei. Eu não... Pega a Dona Florinda. É, a Dona Florinda. É, tá 10, cara. Cid Moreira. Cara, eu ia, posso falar? Cid pegar... Moreira. Imagina. Cid Moreira é aquele dublado, personagem. Daniel, me passo baseado. Me passo baseado, Daniel. Mas, cara... Ia ser muito foda, cara. É tipo... Daniel! Isso aqui! Cara, vamos fazer um desenho animado, pelo amor de Só Deus. Só pra botar a porra do Cid Moreira. Né? Essa maconha tá uma merda. Daniel, onde você pegou essa porra, Daniel? Daniel, eu tô virando, eu tenho um mago mascarado atrás de você. Olha, esse Beck me deixou na bad. Nossa, que horrível, cara. Gênio, cara. Eu acho que só pra zoeira, eu ia pegar uma criança bem pequena pra fazer. Calma, essa frase. Tá... É verdade, peraí. Deixa eu continuar. Só pela zoeira, eu vou pegar Nossa, uma criança. É nesse, não, pequena, nessa hora. Porque... É nessa hora que eu agradeço que eu que edito o podcast, cara. Mas galera, relaxa, é só pela zoeira. É só de brinks, tá, velho. Tudo bem. Ai, quebrou o Mussa, velho. É verdade. Mas é verdade. Eu acho que eu não vou continuar. Eu vou deixar a frase por isso. Deixa aí, cara. Deixa assim. Totalmente andômico, né? Tipo, que eu não consigo conter as necessidades dele. Meu Deus do céu, cara, isso foi perturbador. Ai, meu estômago. Focão, o pedófilo zoão. Meritíssimo, comi, mas foi pela zoeira. Nossa, cara, o Bus tá muito vermelho. Nossa, cara, quebrei. Quebrou, o Bus quebrou, velho. Tá acabando. Caiu, Rufsen. É o Rufino isso aí, né? É o Caio Rufino. Emendando com a pergunta do brother aí em cima. Me digam, quais as receitas... Vocês comeriam uma criança pela zoeira? Só de zoeira? Não comeria. O Focão comeria. Cara, que merda, eu vou ficar com esse estigma de pedófilo depois. Pedófilo zoão, velho. Fudeu. Tipo, esse é o gato. Ele é o pedófilo zoão. Que merda, cara. Cara, eu acredito que eu vou ter que pesquisar leis brasileiras sobre pedofilia que nem o Heitor agora, cara. Que merda, mano. Receitas para larica. A gente acabou de falar por muito tempo. Queijo quente, velho. Queijo quente, cara. E o bom de comer criança é que dá pra comer com uma mão só, então dá pra jogar junto. Ai, que horrível, cara. Ai, meu barriga. Nossa, cara, é sério, eu gostaria de lembrar que nesse podcast eu defendi drogas, eu defendi zoofilia e agora pedofilia. Eu acho que só com esse podcast você vai preso, cara. Nossa, é velho. É tipo bingo, né? Nossa, bingo, é? Você falou que você matou um cara. Eu não matei ninguém. Eu vou cortar essa frase, você vai falar, eu matei alguém. Eu matei uma criança. É. Só de zoeira. Comendo um cachorro. Só de zoeira. Só de zoeira. Adivinha quem vai ganhar um apelido na prisão. Esse é o nome de prisão do Foco, o pedófilo zoão, cara. Paulo de Araújo. Nossa, cara, nossa, eu tô suando. Heitor, você parece manjão. Falou manjudo. Quando há jogos, filmes, livros, seriados demais e tempo de menos, como você prioriza a sua dieta de mídia? Puta, no caso de jogos é um pouco mais fácil, porque às vezes eu preciso jogar alguma coisa, eu não tenho escolha. Mas, cara, eu mantenho uma lista no Google Docs, eu acho que é a melhor coisa pra, tipo, você lembrar e põe numa ordem que você acha mais importante, especialmente dependendo das referências que você quer pegar. Mas uma coisa que eu demorei pra aprender e eu acho muito bom hoje em dia é, às vezes eu ficava preso demais em listas e às vezes você tá só com vontade de ler ou consumir uma coisa que tá lá embaixo, foda-se. Vai, sim, ler e passa na frente. Pode tipo, eu vou no instinto, assim, tipo, ah, Eu tô jogando isso aqui, mas deu vontade de jogar aquilo. Foda-se, eu vou trocar e vou... Sim, é foda quando você chega no ponto de... Saiba quando abandonado. Tipo, quando você tá jogando uma coisa que é muito ruim e você para, você venceu. Exatamente. Você vence. O vencedor. Você vence os terroristas. É vencedor. Se não são os terroristas. Vocês querem adicionar alguma coisa? Não. É isso aí. É, o Dico. Ah, não, eu quero sim. Não, pô, você não quer, velho. Eu quero sim. Pensa bem. Como que eu só botei um cara, tá ligado? Porra, pior que agora eu não lembro. Eu não lembro como. Melhor, não, já, saia, eu tenho uma boa dica, cara. Saia das redes sociais, que isso já ajuda muito sim, a diminuir o seu tempo, É. Muito bem. Mas, Dico, é. Dico de Jiraja. Há um tempo atrás, talvez no ano passado, Falcone e Dani Ervas linkaram as notícias de uma série de suicídio de altos empresários lá nos States. Sim. Ah, é, pode crer, velho. Sim, só sim. Fui parar pra ler o artigo ontem. Meu, sabe o que eu descobri? 2 meses. Então, sabe o que se sucedeu nisso? Então, eu descobri que depois teve mais gente que se matou também. Ah, é? Era por causa da crise econômica que a galera perdeu muito dinheiro subitamente? Não, isso foi recente. Não é no alto da crise econômica nem nada. Foi no começo desse ano, teve vários executivos de bancos que estavam se matando. E ninguém sabia por quê. E aparentemente eu acho que foi só uma coincidência mesmo. Mas teve foda depois. Que é só o banco pica, então, né? Tipo, Chase Manhattan, Chase, essas porra, tá ligado? Exatamente. Tipo... Mas eu sei que eu vi, assim, depois do terceiro caso, que foi quando a gente falou isso no podcast, ainda teve mais 2 casos, cara. Ainda teve mais 2 casos de cara se matando. Porque os caras, eles perdem muito dinheiro, se matam. Se matam, é comum mesmo. Depois você tá acostumado a viver com milhões. Mas, e pior que não é, entendeu? Não eram uns caras que tinham... Era tipo funcionários de banco mesmo, assim, que eles lidavam com grande dinheiro, com muito dinheiro. Eles tinham uma certa grana, mas não foi nesses casos de, tipo, milionários que perderam muito. Não é tipo um Eike Batista da vida, sabe? Será que eles viram alguma coisa que eles não podiam ver? Então, exatamente, cara. É isso que eu acho, cara. Ah, você acha de verdade? Eu esqueço que Falcão pia. É isso que eu curto. Não, mas é suicídios de caras banqueiros aconteceu e se pá, procure aí, cara, deve ter isso. Acho que esse pá deve ser mais comum do que a gente espera. É que suicídio não é muito noticiado, né? É. Porque um é respeito às famílias, uhum, e dois é porque você influencia muitas pessoas. É verdade. Tem gente pulando de pontes quase todos os dias. Tem, sim, definitivamente. Um amigo do meu irmão trabalhava em metrô. Pode crer. Ele fala, quase sempre quando o metrô para por um tempo... É porque alguém se jogou. Só que eles limpam muito rápido. Uhum. Porque se eles deixarem muito tempo, a pessoa vê e põe na cabeça que ela... Também. Muita gente quer se matar. Pode crer. Só não leva a cabo, porque é uma coisa difícil de se levar a cabo. Então, aproveitando, já que estamos falando sobre isso, não se mate. Não se matem. De verdade. Fiquem vivos, cara. Fiquem vivos, procurem ajuda. De verdade. Sério mesmo. De verdade. Eu jogo o jogo. E acabou. Acabou? Não. Nossa, essa foi foda, hein, meu? Cacete. Eu sinto que é culpa minha. Não, cara. Eu acabei de falar que eu... Pelo visto, gosto de crianças e eu apoio a toda e qualquer bestialidade. Deixa eu editar esse podcast. Não, não vai, cara. Você não vai chegar perto desse arquivo, Daniel. Muito bem, vamos acabar com essa porra. Vamos para as dicas e terminar com este badelo. Voltamos no Pirata, último bloco, com dicas, truques e coisas, macetes e coisas mágicas. O primeiro que a gente tem pra dar aí é que vai rolar uma festa que a gente até publicou no Convés da Max Rebo, que é a 4h20, que vai ter um campeonato de Street Fighter. E nós, da Max Rebo, vamos narrar. 4h20, pra quem não conhece, é uma balada, é uma festa de balada aí, quem curte balada festa em São rave. Paulo, festa rave. Festa do tipo rave. E não é rave, mas é tipo, é uma balada, é festinha aí. Vai rolar lá na Blitz House, na Augusta, dia 10, este sábado. Agora. É um lugar legal. É um lugar legalzinho, é um lugar bem legalzinho. Tem comida boa. Tem? Sim. Tem. E vai rolar o campeonato de Street com, se não me engano, acho que vai até ter Street 4 e até um Street 2, talvez, que estavam falando. E sim, nós vamos narrar os jogos. Botar umas musiquinhas doidas pra você. Vai ter botar umas músicas pela internet ou vai ser só lá ao vivo? Não, só acho que vai ser só ao vivo. Então, se você quer ver a voz, essa voz maravilhosa de Cid Moreira, do Daniel, narrando coisas, então vá... Que vai ser divertido. E tem prêmios, né? E tem prêmios. Prêmios, primeiro, segundo, terceiro lugar do campeonato ganham prêmios, como jogos, inclusive uma figura de. Um boneco do Vega. Um boneco bonitão. Bem lindão. Assim, louco. E ganha um aperto de mão. Um abraço de todos nós. Eu acho muito foda como a Capcom endorse esse negócio. Pois é. Eu ainda acho muito engraçado a Capcom estar apoiando uma festa 4h20. Pois é, cara. Não conta pra ninguém, cara. Não conta pra ninguém. Vamos ficar entre nós aqui. Mas vamos lá. Bronies, the extremely unexpected adult fans of My Little Pony. Explica sobre esse documentário, Heitor. Ah, é um documentário que, se eu não me engano, foi financiado pelo Kickstarter. Tá disponível no Netflix brasileiro. Você consegue encontrar lá. Boa. É um documentário sobre fãs adultos de My Little Pony... Friendship is Magic, que é a versão mais recente de My Little Pony, que My Little Pony tem desde os anos 80. Sim, pode crer, pode crer. Aquela nojeira colorida, gosmenta, horrível. Pode e tal. Crer. Não mudou muita coisa. E eu acho que eu achei que o documentário é muito interessante, porque a visão que eu tinha de Bronies é a que todo mundo tinha, sabe? Porra, esses caras meio imbecis que gostam de um desenho bobo e por que eles têm esse amor a isso e tal. E o documentário pega várias pessoas que conseguem usar o desenho animado do My Little Pony pra... superarem as diversidades sociais. Tem um garoto que tem Asperger, que ele consegue começar a socializar com pessoas pela primeira vez por causa do My Little Pony. Pode crer. Porque ele encontra na comunidade Brownie pessoas que são como ele e apoiam ele. Uhum. Um cara e pessoas que, apesar de tudo, querem expressar o amor dele pelos pôneis. Tem um cara que mora numa cidade muito pequena nos Estados Unidos que põe adesivos de My Little Pony no carro e rednecks quebram o carro inteiro dele. Mandando ele tirar os adesivos. Caralho. E eu acho que é uma visão bem menos preconceituosa e mais interessante sobre... comunidade mesmo, sobre como eles se aceitam, como eles integram pessoas. Tem um garoto que tem câncer, ele tem um tumor, acho que no cérebro, que gosta de My Little Pony, e a comunidade fica mandando cartas pra ele. Caralho. Não, cara, vai ficar tudo bem. Pô, cara, numa boa, esse brother aí dos adesivos no carro, ele é o cara mais boludo do planeta. Cara. Tipo, caralho. Ah, e aí o documentário, sabe, ele pega várias figuras em vários lugares do mundo. Ele vai também pra, acho que é Iraque, se eu não me engano. Era no Iraque. Caralho. Que tem um dos maiores remixers de música de My Little Pony. Sério, velho? Caralho. O nome dele é... não sei o que lá, Tombstone. Lone Tomb... alguma coisa de Tombstone, eu não me lembro agora. Pode Se vocês procurarem Discord no YouTube, Discord Remix, a primeira coisa que aparece é do, cara. Do Tombstone. Aquela música é muito legal. Eu não consigo... eu ando... Se tem uma coisa que saiu da minha coisa genuína desse documentário, é... eu não consigo... é Eurobeat, e essa música é muito divertida. Eurobeat Brony. E, cara, a coisa engraçada é que Discord é o nome do maior vilão que apareceu em My Little Pony até hoje, cuja voz é o John Delancey. Vocês estão ligados? Não. Ele era o Q no Star Trek The Next Generation. Ele foi o pai da Jane no Breaking Bad. Ele é um ator muito... ele faz a voz... Claro, a gente não viu nem esse Star Trek, nem Breaking Bad. Eu achei o documentário legal e tudo bem que me contaram desde então que existem comunidades não tão receptivas de My Little Pony. Tipo, existem comunidades extremamente misóginas que não aceitam garotas que gostam de My Little Pony. Caralho, nossa. Mas o documentário pinta mais essas pessoas. O bagulho da hora. É, o lado positivo, as pessoas que aceitam. E esse DJ que você tava falando é Living Tombstone. Pode crer. Eu fui assistir um episódio de My Little Pony depois e... eu não quero assistir mais nada, mas... não precisa. Mas assim, cara, de fato, a animação tem uma boa qualidade, o roteiro não é imbecil. Eu acho que o maior preconceito vem do fato de que é um desenho infantil feminino. Porque, sei lá, eu gosto de Adventure Time. Todo mundo acha... tudo bem que eu poderia argumentar que Adventure Time mudou bastante desde o seu início pra hoje. Sim. Mas, cara, era um desenho infantil masculino primariamente e era tudo bem... Regular Show não mudou muito, por exemplo. Eu acho que My Little Pony, por ser feminino, as pessoas olham, puta, ele tem um problema, ou ele é um pedófilo, ou pra meninas. Não, é um desenho pra meninas que é muito bom, que é uma coisa rara, porque normalmente desenhos pra meninas são retardados. Nossa, pegue uma Little Pony dos anos 80. Então, ainda tem Netflix, brasileiro mesmo, eu achei bem legal. Louco. Existe louco. Um termo técnico para Bronies, para o fato de um Bronies se masturbar para uma aeropone. Ah, é? Que é o clopping. Clopping. Clopping. Muito boa, cara. Ok. Muito bom. Vou saber sempre isso. Sempre aprendo algo com você. Fortinho me ensinou isso. Vamos lá. Outra dica que tem é do Mucioli, inclusive. É verdade. Eu fui lá na Fast Comics, como eu tinha mencionado, e lá eu comprei o primeiro volume do Fábulas, que é aquele quadrinho que deu origem ao The Wolf Among Us, que é o adventure lá da Telltale. E, cara, é um quadrinho bem legal, eu achei bem interessante. Eu não sei se a gente chegou a falar dele aqui em algum momento. É, acho que eu mencionei algum Estamos Jogando. Navio. Eu falei, acho que você falou do Wolf Among Us. É, falei do Wolf Among Us, Eu, não sei, eu sinto que... Eu li também os dois primeiros volumes. Eu sinto que eu nunca tinha ouvido falar desse quadrinho antes do jogo. Nem eu. Mas esse quadrinho não é famoso mesmo, cara. Eu fui... pô, ouvi falar desse quadrinho depois do jogo, cara. Tipo, fui falar que é baseado num quadrinho de sangue. Só que ele é antigo, ele é dos anos 90. É, sim, sim, sim, sim, sim. E é legal porque é aquele lance de, tipo, trazer as as fábulas, fábulas e personagens das histórias para o mundo real de um jeito interessante, uhum. Criando relações interessantes entre eles e tal. Então, o primeiro volume é uma história fechada, até, e depois tem vários arcos que se estendem depois. E eu li o quadrinho, gostei bastante, e deu vontade de conhecer o jogo, porque realmente pareceu bacana. É um jogo do caralho. Acho que o quadrinho sai até hoje, tem muitos números. Ali, assim. Se eu não me engano, o jogo ele se passa antes do quadrinho. Antes do quadrinho. Por isso que tem coisas no jogo que você já fica, sei lá, o evento do final do primeiro episódio. Uhum. Você sabe que tipo, não tem tanto impacto porque você sabe que no quadrinho desmentido o que ocorre lá, sabe? Então, uhum. Entendi. Então, pelo menos tem isso que você não sabe exatamente com o que eles podem jogar no jogo. Uhum. E também é muito fácil suspeitar quem são os culpados, porque esse personagem não tem no quadrinho, então acho que ele pode morrer aqui. Uhum. Provavelmente. Então acho que tá tudo bem. Uhum. Uhum. Mas é legal, se você encontrar por aí, vale a pena dar uma lida. Bacana, bacana. E pra terminar, tradicionalmente, temos uma dica muito importante que todo mundo deveria lembrar. Sim. Que é o nosso querido Closet Watch. Closet Watch. Exatamente. Que nós lembramos mais uma vez que a quarta temporada de Trapped in the Closet do R. Kelly vai sair em novembro. Sim. Em novembro, novos em meados episódios. De novembro. Novos episódios. Novas tramas e novos armários pra ficar preso dentro. Exatamente. Mais pessoas pro R. Kelly dublar em cima. E mais com aquela voz pra R. Kelly dele. Sacar uma 9mm. Exatamente. Além disso. Cromado. O tempo todo. O tempo todo. Todas as horas. Então, lembre-se disso. R. Kelly vai voltar para os nossos armários em novembro. Uhum. E nós vamos estar lá para ver ele preso dentro desse armário. Muito bom. E terminamos? Quem a gente tá ouvindo? Finalmente. Ah, então, né? Quem a gente tá ouvindo, né? A gente tá ouvindo uma indicação do nosso Heitor de Paulo aqui, que é um remix do Churches, não é isso? Eu descobri sem querer. O SoundCloud me indicou, porque eu tava ouvindo músicas do Gunpoint. Pode crer. Depois viraram músicas do Dust Force, e de repente eu tava nessa música. Nessa música. Eu gostei bastante. Eu não conhecia Churches. Você e o Daniel conheciam? Pelo remix de um amigo nosso. Do Modern Dealer, que eles têm um remix que deu muito certo e tal. Mas o Churches tem tem vários remixes, várias pessoas. Eu acho que Churches é uma daquelas bandas que todo mundo faz remix. Não. Que nem aquela mina do... La Rue, do Going for the Kill. Mas o álbum dela é bom. Porque é o único álbum. É o único álbum. Malinha, cara. Eu não sei dela, principalmente, mas eu gosto. Não, mas acho o som dela muito legal. Eu gosto. E aí, o Churches Recover é o nome da música, e é um remix do Curses, ou seja lá como se fala isso. Vai estar no post, vamos linkar certinho aí, e eu diria que é uma música bem espirituosa. Sim, sim. Né? Uhum. Muito bom, muito simpática. Muito legal. Então, vamos ficando por aqui. Sim. Heitor, por favor, faça aquele velho jabá, diga onde mais pessoas podem encontrar toda essa sua beleza. Passa o endereço da sua casa lá pra galera. Exatamente. Faz que nem o Iron Man 3, que é, pra quem não viu o Iron Man 3, tem uma hora que o Tony Stark acha que é uma boa ideia dar um endereço pessoal dele para um grupo terrorista, tá ligado? E ele acha que ele não vai ser atacado. E obviamente no dia seguinte ele é atacado, tá ligado? Tipo, é muito óbvio, mas enfim. Eu escrevo pro Arena, do IG, então é arena.ig.com.br. Muito bem. A gente também grava um podcast semanal lá, o Games on the Rocks. Sai toda quinta-feira. Eu tenho que descobrir como fazer ele sair essa semana, porque o Teixeira tá em Paris. E é tipo amanhã que sai você. Eu vou descobrir amanhã de manhã, provavelmente. Entendi. Eu espero. E talvez algum dia, eventualmente, eu volte a gravar Audiotrônica. A gente tá num hiato, acho que é o hiato mais longo que a gente já teve até hoje, de alguns meses. E as pessoas enchem muito o saco de vocês pra gravar. A gente tem intenção de voltar, né? A questão é conseguir arranjar tempo de todo mundo estar junto, sabe? Pode crer. Eu talvez grave um com o Eric essa semana, mas eu não vou prometer nada, porque talvez não aconteça. Mas é isso. Entendi. Maravilha. Muito bem. Muito legal. Para quem quer mais Max Rebo em suas vidas, entre sempre no site que está lá, facinho de acessar, maxrebo.com. Uhum. Vocês também podem acessar a gente e conversar com a gente pelo Twitter, que é o @maxrebo_, não se esqueça do underline. O underline é muito importante. É muito importante na vida de todos nós. E você também pode sempre entrar no Convés, que é onde as pessoas mandam perguntas, sugestões e dúvidas existenciais, né? Sobre qualquer coisa. Lá no Convés, que é facebook.com/groups/convés da Max Rebo, tudo junto, facinho. E se você quer jogar também um multiplayer, tem também a Liga Max Rebel, que é a mesma coisa, facebook.com/groups/LigaMaxRebel, tudo junto, que é onde você pode encontrar o pessoal pra jogar um jogo, trocar tag, de gamer tag, essas coisas, e discutir multiplayers em geral. Maravilha. Maravilha? Belezura. Chega? Chega. Tá mó tarde, né? Chega dessa vamos pra casa? Vamos pra casa. Então chega. Falou. Valeu. Até.